Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1152. Estamos no dia 22 de março de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, Soluções Saúde para sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, Luz e Vida e o Paulo de Tarso, sem esquecer também de agradecer as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Dois. E também o grupo musical Castelã, que são os nossos apoiadores aqui no Vivência Espírita. Hoje nós vamos falar aqui sobre evolução, né? Quer evoluir? Busque conhecimentos úteis. Estamos esperando o nosso convidado, eu acho que deve estar um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco deve estar por aí. Se não tiver, nós vamos falando do nosso desconhecimento mesmo, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Deixa eu só trocar aqui para eu aparecer para vocês aqui. Bom dia, então, direto aqui do estúdio Chico Xavier, aqui de São José dos Campos, né? Então a gente agradece também as rádios que estão conectadas conosco, então a gente agradece a Web Rádio Semente e Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também a Rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo aqui no nosso programa. Então, a gente também já quer convidar vocês, nossos vivencianos que estão assistindo a gente pelo YouTube, do canal aqui do Vivência Espírita, mas também pelo canal Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, que transmite, então, as nossas imagens e áudios. Então, a gente colocou aqui para vocês a enquete. Então, só que está somente pelo YouTube do Vivência ou pelo WhatsApp, também está no nosso WhatsApp. Se não faz parte, entra aí, zap.vivenciaespirita.org, para participar do nosso WhatsApp. A gente colocou aqui, então, a pergunta é: a sua busca por conhecimento espiritual já te causou distanciamento de pessoas próximas que não pensam igual a você? Então deixa aí a sua opinião, se você acredita que essa busca espiritual já te distanciou de pessoas aí próximas que não têm o mesmo pensamento, né? Deixa a sua opinião, a gente vai lendo no final do programa, a gente comenta também. Hoje a gente vai sortear um livro e dois convites para o bingo, né, Rui? Para domingo que vem, dia 29. Então a gente vai não vai sortear o livro, só os dois convites. Então tá bom. Então quem quiser participar do bingo, que é para ajudar lá a farmácia comunitária Bezerra de Menezes, não é isso? Isso. Então é só ligar para a gente no número, vamos colocar o Tião para trabalhar aí, 3921-3009. Então é só ligar aí pra gente, 3921 DDD12, né? 12-3921 3009 e dizer que quero participar do bingo lá beneficente para apoio da farmácia Bezerra de Menezes aqui de São José dos Campos. Vai ser aonde, Rui? Vai ser lá na AMI. Vai ser na AMI? Associação Maternal Espírita. Legal, lá na obra social, né? Então tá. Então a. Ah, não, não, não, desculpe, é na PVE. Na PVE, né? Ah, tá. Não tava sabendo. Não, desse bingo lá. Poxa vida, será que ele pediu para me marcar? Agendar, eu não agendei para ele? Era a Associação dos Veteranos da Embraer. Um lugar lindo, ar-condicionado, água gelada. E quem que canta? Bem espaçoso. E quem que canta a bola aí? Quem que canta a bola? Ah, o Rui? Rui que canta a bola? Sim. Sou cantador oficial lá do bingo. Então tá bom. Ô, então Rui, tá bom. Falando nisso, terça-feira chega o purificador de água. Pode mandar buscar lá. Pode. Ótimo. Chegou. Já chegou o nosso entrevistado. Então, repetindo aqui, a gente tá com o sorteio. Então, entra aí. A busca por conhecimento espiritual já te causou o distanciamento de pessoas próximas que não pensam igual a você? Então, a gente vai sortear então dois acessos ao bingo beneficente lá da que vai ser na PVE. No próximo domingo, que horas mesmo? 14 horas. 14 em horas. Ponto. Então, às 14 horas em ponto. Britânica. Então, legal. Então é isso. Vou passar aqui para o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Nelson Borges. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Baruto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores. Mensagens do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 40, pontualidade. Quem quer ser respeitado, quem quer ser alguém respeitado, mantenha a dignidade. Trate os seus compromissos sempre com prioridade. Pontualidade é uma meta do homem de integridade. Você abriu a resmo isso aí, né? Oi? Foi a resmo. Foi? Ah, tá. O Nelson chegou atrasado. Pois é, mas não, já tinha aberto antes. Você viu que o puxão foi da espiritualidade, não foi? Não. Foi a resma, viu? Ô, família vencendo hoje aqui, a coisa tá fiada. Foi quem abriu o negócio aí da viagem. Eu que abri, ué. Nem. Eu abri a hora que eu cheguei. Vamos. Desejamos a todos um ótimo domingo em aprendizados. E eu gostaria de salientar que o programa Vivência Espírita de todos os domingos traz muito conhecimento para quem precisa. E quando a gente vê que aquele conhecimento nos é necessário, a gente procura gravar bastante na consciência e colocar em prática em nosso cotidiano, porque muitas vezes nós não percebemos o quão importante é. Uma simples frase na nossa vida faz a diferença no todo. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos acalmando e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos todos os domingos da manhã de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo de Jesus Cristo através dos palestrantes que vêm aqui nos prestigiar. Que possamos envolvê-los com carinho para que possam discorrer tudo o que prepararam para nós. Agradecidos mais uma vez, queridos irmãos, vamos pedindo ao Pai. Deus, Pai de bondade infinita, que dás-nos todos os dias, quando despertamos, a oportunidade de escrever uma nova página no livro da vida. Oportunidade essa que nos serve, Senhor, de Dhamma para segui-los, de colocar em prática os conhecimentos que Jesus Cristo nos trouxe. E, Senhor, tornamo-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: quer evoluir? Busque conhecimentos úteis e haja, né? Não é só ter conhecimento e não agir. O... Rodrigo, conta para nós a nova mesa que nós teremos aí, para depois passarmos para o Nelson Borges. Ah, a gente investiu uma nova mesa, ainda não está em operando, né? Mas é uma mesa digital, né? Que não tem botões aqui também físicos e vai nos ajudar bastante aí nos programas, né? Então ela é bem avançada, né? Então a gente vai modernizar, levar essa aqui, poder fazer manutenção e depois voltar para ter aí como backup, né? Mas ela é bastante nova, né? Porque essa daqui já tem uns 5 anos, então, ou mais, já estava na hora de a gente fazer esse investimento, né? Então tá bom. Na próxima semana nós vamos inaugurar a nova mesa. Ainda não. A gente ainda precisa... fazer uma... Como é que diz? Treinamento, precisa treinar os outros técnicos a usar a mesa ainda, né? Então não é uma mesa assim que é igual a essa daqui, né? Uma mesa nova, né? Então ainda vai um tempo ainda para todo mundo aprender e fazer a transição aí com calma. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o Nelson Borges, nosso grande amigo e companheiro, é economista, é administrador, é voluntário. Que centro você está trabalhando agora, Nelson? E é palestrante espírita também, né? Está trabalhando em alguma casa? Bom dia, amigos, irmãos aqui do Vivência. Já eu nem sei quantas vezes nós tivemos a honra de estar aqui. E nós estamos outra vez para... junto com vocês, desenvolver esse tema do programa de hoje. Nós temos aberto e vamos em casas espíritas, Rui, independentemente da frequência assídua a cada um. No nosso tempo de televisão, e que agora é YouTube, com o programa Visão Espírita, nós tínhamos a frequência mais específica em uma casa espírita, no sentido mais da afetividade histórica, mas frequentávamos quase todas, estivemos praticamente em todas as casas espíritas em função do próprio programa, mas nós temos aí um carinho muito grande por vários dirigentes de muitas casas espíritas de São José dos Campos, inclusive aquelas que nós colaboramos durante a vida, né? Que é o Divino Mestre. Que é o Divino Mestre. Então vamos lá, Nelson. Quer evoluir? Busque conhecimentos úteis e haja. Mas você está trazendo aqui para nós mais um livro. Eu trouxe aqui o feminicídio. O que quer dizer isso, né? Que você lançou e nós iríamos falar sobre esse livro. Agora você trouxe outro, Agrotóxicos, o veneno invisível no seu alimento. Pô, Nelson, Eu começo a ler essas coisas de agrotóxicos, eu fico até com medo, falando, será que eu... O que eu estou comendo? Estou comendo veneno ou estou comendo verdura, legumes? Ô, Rui, se você me permite, eu vou primeiro contextualizar o fato do tema com isso que você falou e o sentido do programa de hoje, né? O tema do programa de hoje, ele vai de encontro a uma coisa, a algo que a gente, às vezes, pelo dia a dia, a gente não percebe a importância. Mas que não é no dia a dia só, não. É na vida inteira nossa. Ele é o que promove o ser humano. Ele é o que faz o ser humano progredir. O ser humano que não absorve esse algo, que não absorve esse fator, ele estaciona. Que é o quê? O conhecimento. Nós espíritas temos, né, a maioria dos espíritas tem o seu hábito de buscar o conhecimento na doutrina espírita e que continuemos assim. Ok? Mas o conhecimento da doutrina espírita, embora ela seja avantajada, seja ampla, o conhecimento doutrinário, eu estou falando, né? Ele nos enriquece, mas você tem uma vida comum, você tem uma vida do dia a dia, você tem uma vida na escola, no trabalho, na família, você tem uma vida de relacionamento, né? No trânsito, né? No trânsito, principalmente hoje, que eu cheguei atrasado, depois eu conto para vocês o que aconteceu. Bom, então, em suma, essa vida de relacionamento que nós temos, né? É uma vida que exige de você não só conhecimento em várias áreas, não estou falando conhecimento acadêmico, hein? Não estou falando conhecimento acadêmico só. É conhecimento pessoal mesmo. Conhecimento de comportamentos. Conhecimento amplo. Se você não vai atrás, você fica para trás, como se diz, desculpe aí. E nós paramos no tempo. Conhecimento espírita é básico, claro, é básico. Nós temos que buscar. Mas tem conhecimento, por exemplo, você falou o livro Agrotóxico, né? Quanta gente que se envenena todo dia, aliás, nós também, né? Nos envenenamos todo dia, e a coisa continua. A imprensa fala pouco, e a gente tem que buscar elementos para trazer à tona de alguma possibilidade de terminar com esse veneno. Eu estou colocando bem simples aqui a coisa, porque, tendo essa preocupação do conhecimento, eu e a Rosana, minha esposa, no ano passado, meados do ano passado, nós falamos, o que nós podemos fazer? Nós temos, desde 2009, arquivos que nós desenvolvemos, pesquisamos, de vários temas. Eu sempre, desde 1995, do primeiro livro que a gente lançou, ainda eu trabalhava na indústria, terceirização e parcerização. Modismo ou modernismo? Foi o primeiro livro, um livro mais técnico sobre terceirização, e desde lá a gente vai arquivando, vai fazendo. Atuamos na rede social durante vários anos aí com o nome de Academia da Vida, que toda semana a gente soltava uma mensagem grande, até de autoajuda, mensagens espíritas, durante 2 ou 3 anos. Bom, em suma, e fomos também arquivando muitos temas, porque a gente não se importava no sentido de produzir livros, mesmo porque custa, né? Porque custa. E aí, então, em 2009... produzimos um livro, depois paramos, mas continuamos fazendo e arquivando, arquivando. E agora, a partir da pandemia, surgiu a possibilidade de produzir mais alguns livros, produzimos mais dois, e agora, no segundo semestre do ano passado, eu e a Rosana, nós bolamos um tipo de projeto chamado Projeto Amigos Solidários do Conhecimento. Ora, se para nós o conhecimento tem essa importância tão grande, não só o espírita, o mundo tem temas polêmicos que são variadíssimos. O que eu penso desses temas? Olha bem, o que eu penso desses temas? O egoísta vai falar assim, o que eu penso dos temas assim, fica para mim, eu vou usar para o meu bem. Não, nós queremos usar para aqueles que possam compartilhar também da maneira com que nós achamos esses temas. E começamos esse projeto, chamado Projeto Amigos Solidários do Conhecimento. Conversei com vários amigos. Olha, primeiro fiz os orçamentos de sete obras que nós achamos que seria interessante produzir. Fizemos orçamento, mostramos para os nossos amigos e esses amigos se alinharam para eu e a Rosana produzirmos sete obras de temas polêmicos, temas importantes. Por exemplo, o primeiro livro que foi lançado em novembro chamava-se Ambientalismo Sistêmico. Falamos dele no outro programa. O ambientalismo sistêmico é uma proposta inovadora a respeito de você avaliar os problemas ambientais em qualquer circunstância. O Rodrigo deve ter até uma imagem da capa dele aí. E esse livro, desculpa, esqueci de falar uma coisa muito importante. A produção de todos os nossos livros, que são 100 exemplares por título, 100 exemplares por título, é distribuído gratuitamente. Aí é que está a jogada sobre o ponto de vista positivo para a produção desses livros. É distribuído gratuitamente. Aí, ali, ó. Ah, perfeito. Tá vendo? E esse livro, Ambientalismo Sistêmico, nós mandamos gratuitamente para muitas autoridades, para muitos ambientalistas, e temos até a foto aí, se não me engano, com o Rodrigo, do uso deste livro na COP30. A COP30 que nós tivemos aqui no Brasil em novembro do ano passado, e que colaborou muito, segundo vários ambientalistas, em relação aos debates, em relação aos posicionamentos nossos. Então, começou o jogo. O jogo no sentido de produz-se o livro, vê qual é o público-alvo e divulga-se o livro para o público-alvo. Para o público-alvo. Aí se posta, se contata. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Agrotóxico já é o quinto livro. Agrotóxico, ele bate de frente. Você tem aí umas meia dúzia de páginas aí que você bate de frente com o freio para resolver o problema do agrotóxico. Chama-se Bancada Ruralista do Congresso. Pô, Nelson, mas e daí? Vai brigar com a Bancada Ruralista do Congresso? Né? Não, não vamos brigar. Aí vem o conhecimento espírita, né? Conhecimento espírita no sentido de que você deve amadurecer para o diálogo, para a razão, porque a verdade evolui. Então, o que acontece? Nós temos, sim, que fazer com que esse livro chegue ao maior número de autoridades possíveis que estejam interessadas em tirar um pouco o veneno que está no nosso alimento. E a gente justifica aqui no livro por quê. A gente justifica. E por sinal, que parece até uma incoerência, que está até uma parte na contracapa do livro, nós pegamos a ata de uma das reuniões da Câmara Federal, onde um dos deputados, o deputado que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, levou lá cientistas, pesquisadores, para falar sobre o agrotóxico. E nós relatamos aqui no livro, o que cada um falou. É uma vergonha, para nós é uma vergonha ter um arcabouço legal, que faz com que o veneno chegue na nossa mesa. É, depois vocês podem ler com calma essa ata e os pesquisadores e cientistas que tiveram lá, tomando até por base, claro, tomaram por base dados científicos, pesquisa da Fiocruz, né? Como o agrotóxico começa a envenenar a população ali periférica das plantações, né? Desde o ar, da água. É, no Mato Grosso, por exemplo, teve escolas que a água, nas pesquisas feitas, tinha mais de 60%. Mais de 60% das amostras níveis tóxicos acima, que agredia a nossa, buscando ao câncer. Então, são coisas que a população não sabe. A população não há interesse da imprensa, exatamente dos poderes econômicos, para que se divulgue a coisa como ela é. E nós, aqui no livro, procuramos colocar a coisa como ela é. É o quinto livro que está sendo distribuído agora. Só antes de passar para outro tema, eu queria compartilhar aqui uma mensagem do Espírito de Emmanuel, né? No livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, né? Ali no capítulo 3, Ciências Especializadas. Eu achei muito interessante que fala sobre isso. Fala que os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Muito bem, Rodrigo. Muito bom. Muito bom, embasado, né? Na nossa doutrina, que é uma doutrina que leva você para o natural, né? Se a gente pudesse viver do natural somente, e é possível, né? Mas nós estamos numa bolha, né? Numa bolha de vida, de relacionamento, principalmente naquilo que nós precisamos do mundo: alimento, roupa, né? Remédio. E o problema é que em todos esses tipos de suprimentos para nós, você tem uma coisa no meio aí, que é quem traz. É o intermediário, quem produz, quem traz. E essa turminha aí, no meio dessa turminha, o que faz leis, né? No meio dessa turminha, você tem uma coisa chamada imperfeição humana. Dentro da imperfeição humana de cada um de nós, existem as nossas motivações. E dentro das motivações tem aquelas do poder, do dinheiro, do lucro, né? Isso sem contar aquelas outras motivações que nós temos, que são que a gente acha até que é um pouquinho menores. Vaidade, né? Sou um pouco estourado. Um pouco estourado com os outros, né? A gente não tem gentileza numa fila. Em suma, o que eu quero dizer, pessoal, é que o que está um pouquinho debaixo do tapete, nós temos que tirar. Nós temos que ter a coragem de tirar. Se esse livro aqui, se a bancada ruralista né, que vai ler aqui, é lógico, porque nós vamos mandar. Aliás, já estamos em contato com o deputado que coordenou essa reunião, que foi dia 25 de maio do ano passado, com os cientistas lá, com os pesquisadores na Câmara. Já entramos em contato com ele para efeito de apoio da divulgação desse livro, né? Como vamos entrar em contato, não entramos ainda, porque o livro saiu agora, com os senadores que tenham a ver com isso, obviamente não os da bancada ruralista, que infelizmente é um grande número lá, para colocar e na imprensa, para ver se pode abrir alguma coisa. É difícil. E, Nelson, é difícil. Traz, não, tem muita gente, viu, Rodrigo? Não, isso é sonho. Você traz, isso é sonho. Mas se você ficar quieto, meu amigo, como é que faz? É, mas você traz, no livro você não traz só crítica, você traz também soluções. Claro, né? Propostas e alternativas de soluções. Todos os livros, vocês podem ver, eu trouxe boa parte deles aqui, dos 5 produzidos. Uhum. Todos os livros. A boa parte do final do livro é a proposta. Proposta de alternativas de soluções. Claro, porque isso é muito importante. Porque, olha, reclamação você está cheio. Até livros aí, tá? Mas, não, como é que é? A justificativa para não dar proposta é essa. Não, nós estamos levantando o tema. Estamos levantando. Todo mundo levanta tema. É. Mas e a solução? Exato. É a solução. Aqui não. Nós... Só levanta bandeiras, faz protesto, mas não traz alternativa de solução. Exatamente. Né? Você tem soluções que são mais imediatas, né? Soluções que são mais imediatas. Basta apenas a pessoa ou aquele que lê o livro, que seja um dos agentes de mudança, ele ir em frente e depende dele, principalmente os livros de autoajuda. Aí é para a pessoa mesmo, né? Não é tanto coletivo. A evolução moral, né? É, exatamente. É a mudança moral, que, aliás, é o que traz o conhecimento espírita também, né? Mas você tem outros que é o coletivo. Eu tenho a tendência maior para o coletivo. Tanto é que no segundo ciclo desse projeto, que vai começar em junho, né, que depois eu gostaria um pouco de poder ter um tempinho aqui para dizer sobre esse segundo projeto que está vindo aí. Então, mas segura, dá um pause aí. Segura aí o segundo projeto e os 6 livros, porque eu queria compartilhar uma experiência que eu tive agora recente. Eu tive com a família na França, né? E eu fiquei espantado, né? Porque, assim, eu nunca tinha reparado. Já tinha ido lá outras vezes a trabalho, agora eu fui com a família. E aí eu entrei no supermercado, peguei um sacolinho, eu vou falar, porque lá tudo é caro, né? Então a minha esposa também quer economizar com tudo. Então a gente foi no supermercado, vamos comer aqui mesmo. Tá, chegamos lá, mas vai dar porcaria para as crianças, pegar coisa pronta, processada e tudo mais. Aí pega um pacotinho de sabe, salgadinho, sabe? Aquele salgadinho que a gente acha que empresta aqui no Brasil, né? Para as crianças. Eu olho atrás, quase zero de sódio. Aí eu pego um refrigerante, quase zero de sódio. Pego um negócio, quase zero de sódio. Pego outra coisa, quase zero de sódio. Que aqui tinha 400, 500 de sódio, né? Quem não sabe é sal, né? Que faz mal para a pressão e tudo mais, para as crianças e tudo. Cara, lá quase tudo sem sódio. Quase tudo com qualidade, né? Vamos dizer assim. Aí na frente você tem uma posição de A a D, igual a energia elétrica aqui, que você vai comprar um eletrodoméstico lá, que parece de A a F, né? Com mais econômica é A, menos econômica é F, né? Vamos dizer assim. Os alimentos lá todos têm essa escala. E tudo está entre A e B. A e B. Em termos de qualidade, em termos de saúde. Aí eu fui pesquisar por que isso é lá. Por que lá o alimento é exatamente o mesmo. O mesmo refrigerante aqui e o mesmo refrigerante lá. Perfeito. Por que aqui tem mais sódio e lá não? Aí eu fui ver justamente isso. A questão de ter uma consciência coletiva, né? O francês lá, vamos dizer assim, a população tem uma consciência em relação ao que é mais saudável e cobra os governantes de que tenha menos agrotóxicos, sódio e tudo mais. E aí eles criaram essa tabela, essa aí de A a F, que aí quando você vai comprar, você simplesmente olha e fala, eu não vou comprar isso aqui que é F, é D, que é, vou comprar o que é A e B aqui, pô. Então a própria população pressiona os governos a ter uma qualidade melhor dos alimentos. Ô Rodrigo, e usando esse tipo de comparação do nosso não Brasil... É que, não é que os governantes de lá são mais conscientes, tá? Deixar isso claro sim, também. Sim, sim, é um amadurecimento maior da população, principalmente amadurecimento político. Mas usando esse exemplo seu de comparação, no agrotóxico, por exemplo, você tem países da Europa como Noruega, Dinamarca, né? A França é menos um pouco, mas Noruega e Dinamarca, que é 4 vezes menor lá a presença de agrotóxico no alimento. 4 vezes. Desculpa. Mas esse pessoal não recebe os alimentos daqui também? Não foi jogado agrotóxico no alimento de qualquer jeito? Tem tem um padrão de qualidade também, né? Uma lista de qualidade, não é isso? Seria isso? Porque o orgânico também tem aqui, né? Orgânico. Tem muitos lugares aí. Por exemplo, eu conheço a nossa região lá do São Francisco, lá na Bahia, né? Que é o Bahia Pernambuco. Lá tem fazendas e fazendas só de orgânico, né? Isso, sem agrotóxico. Perfeito. Será que os orgânicos estão indo tudo para fora e deixando para a gente aqui só os com agrotóxico? Mas também tem as lojas especializadas. Então, não sei se você abordou aí no seu livro, porque tem as lojas que vendem orgânico para rico, né? Porque pobre não consegue comprar nessas lojas. Que aí é mais caro, né? Na parte das soluções, na parte do livro das soluções, exatamente isso. Exatamente isso. Uhum. E aí, o que vem o poder econômico e o lucro e o capitalismo? O orgânico você vai comprar é 2-3 vezes mais caro. A justificativa é a própria condição de dificuldade para se ter orgânico. Falácia. Uhum. Né? Uhum. E é isso aí, Jorge, é isso que você falou. Além disso, de uma frente que seria do orgânico, popularizar o orgânico, né? E aí você tem muito mais. Aí você falou até do São Francisco, e tem outras áreas do norte e nordeste que produz maiores do que aqui no sudeste. Porque aqui no sudeste você tem uma predominância maior, né, dos capitalistas, né? É aqui. E lá é uma exploração. Então, o que você tem essa frente dos orgânicos. A outra frente não tem como. É da legislação. É do arcabouço legal. Né? O Rodrigo, dando aquele exemplo do ultraprocessados ali, ele deu um exemplo de que lá na França o arcabouço legal ele vai punir, ou de alguma forma, ele reprova qualquer coisa que saia do zero, daquele zero alimento ali. Né? E você tem muitos casos que procuram fantasiar ou coisa parecida. Mas o arcabouço legal, ele é o que comanda, de certa forma, para inibir, né, o capitalismo selvagem, assim como também aqueles que querem enganar a população no alimento. Entendeu? Então, o fato é que o nosso arcabouço legal aqui tem um apoio legal. Tem um apoio legal de uma bancada imensa, que é a bancada ruralista no Congresso. Eu não sou contra o capitalismo, tá? Muito pelo contrário. Não. Desculpa, Rodrigo, quando eu falo em capitalismo. Muito pelo contrário. Né, o termo capitalismo não estou colocando pejorativamente. Exato. Pelo contrário. Pelo Exato. Contrário. É o capitalismo selvagem. Mas só, Rui, desculpa. O que o Jorge falou, né, é muito importante, porque isso acontece, isso aí é uma questão de mercado. né? Se você tem uma, se você tem uma demanda lá fora muito maior, porque o país inteiro demanda isso e eles importam daqui do Brasil, essa demanda vai ser usada lá. E eles vão pagar mais caro, eles vão passar mais... Não tem nem dúvida. Eles vão pagar em euros, né? É. E aqui os nossos produtores vão pagar em reais. Não tem nem dúvida, é isso. Então, então eles vão mandar, grande parte, Jorge, eles vão mandar lá para fora. E aí o que falta? De lado... Vai faltar aqui e o preço vai subir, né? É, os, é uma questão de oferta e demanda. Os aviões que saem de lá do aeroporto de Petrolina, por exemplo, aqueles cargueiros maiores que existem lotado de orgânico, vai lá para fora. Vai lá para fora. É, e o padrão de qualidade deles, a exigência de qualidade deles é maior que a nossa exigência de qualidade. Então, o que acontece? Eu vou, já que aqui não tem uma consciência coletiva que exige mais qualidade dos alimentos, vou deixar os piores aqui e vou mandar os melhores lá para fora. Isso. Tá? Porque aí acaba faltando menos, tem uma oferta menor e o preço sobe. É o que a Valéria está colocando aqui. Por isso que você tem mais caro. Isso não acontece só em alimento, acontece em tecnologia também. Então, por exemplo, meu pai teve na fábrica na Coreia, a Coreia, tá, do Sul, né, da Samsung. Eles têm uma lista de qualidade, ele foi lá vendo o padrão de qualidade, a linha de produção e verificação de qualidade, e eles têm uma lista da Europa, uma lista dos Estados Unidos, muito maior, de padrão de qualidade. Então eles vão lá checando componente por componente dentro do celular da Samsung. Quando chega no nosso... Aí não passou nos Estados Unidos, joga na cesta da Europa, que é uma lista menor. Aí verifica se tá passando, se passou no padrão de qualidade. Ah, não passou? Joga no resto do mundo. Então a probabilidade de você comprar o mesmo celular com um componente com uma qualidade inferior porque está no resto do mundo é maior do que se você estivesse na Europa ou nos Estados Unidos comprando o mesmo celular, a mesma marca, o mesmo alimento. Ou seja, o mesmo refrigerante, batatinha. Não, eu sempre compro meu celular lá fora. Uhum. Sempre compro meu celular. Eu pensei meu celular que você comprava no Paraguai. Não, é lá dos Estados Unidos, mas no Paraguai. Ah, tá certo. Né? E aí, o que chega lá, né? Vem de lá e vem pra cá. Mas olha, isso é uma coisa que o brasileiro precisa ter mais consciência para cobrar mais os nossos governantes, para que a gente fique aqui as coisas de mais qualidade, os alimentos não, de mais qualidade. Para os nossos filhos. Interessante tema nosso está abrindo um outro tema que poderia ser até um tema do programa aqui, que é os níveis de maturidades dos povos. Os níveis de maturidade dos povos. Tanto a cultural, como a acadêmica, como espiritual. Né? Por que que você tem um padrão do japonês? Você tem padrões de comportamento desse aí que o Rodrigo está falando em relação a consumo, né, que ele viveu. A gente também viveu lá na Europa. E a mesma coisa, é o mesmo alimento daqui. Por que que lá a exigência legal é muito maior do que... Então, é um tema muito interessante para você colocar, para vocês um dia colocar dentro do programa, né, como reflexão sobre o ponto de vista do que o Espiritismo nos fornece de informação, né, para explicar isso que nós estamos falando. Por que que na Europa, né, a população é mais consciente em certos pontos e aqui não é? O que que é consciência da população? O que que é consciência coletiva? Consciência coletiva. Aqui, se você vai para a área política, consciência coletiva é polarização. Né? Então, tem níveis. Isso vai passar. É uma questão de nós olharmos. Eu não vou entrar no tema aqui, porque não é esse o tema. Mas, por outro lado, o que eu gostaria de dizer é que você tem a sua opinião. O importante é que você cheque a sua opinião com a realidade. No caso do agrotóxico, né, é uma realidade que, nesse momento que você está colhendo o seu alimento, comendo o seu alimento, ingerindo o seu alimento, é possível que você esteja em qualquer lugar do Brasil, ingerindo ali substâncias tóxicas junto com aquilo. Ô, seu Nelson, mas e daí? O que que eu vou fazer? Como é que eu faço? eu não vou dizer para você ler o livro que não tem também. Não tem também. Não. Na bolha tão apertada que nós estamos sobre esse caso aqui, você não foge, né, de comprar certos alimentos. Ah, mas eu lavo bem. Eu lavo muito bem, né? Conforme manda a higiene, eu lavo muito bem as folhas. O alface, então, olha, espremo quase o alface ali. Por favor, se você ler o livro, você vai ver que pouco adianta fazer isso, né? Porque você tem tipos de agrotóxico, a gente cita os tipos aqui, né? Tanto de aspiração aérea, aspiração por aeronaves, como aspiração pessoal daqueles empregados, né, que com capacete vai borrifando as plantas, que penetra nas moléculas, né, nas moléculas do alimento. Depois eu gostaria de falar dos outros livros. Mas você falou muito em arcabouço. Dá para você explicar para os nossos ouvintes? O que é arcabouço? É isso. É, arcabouço é desde daquela lei, das leis, né? Vamos chamar leis com L grande, do trânsito, né? Do trânsito que você deve cumprir, são as leis que você deve cumprir, até as leis da Constituição maior nossa, que é a nossa Carta Magna, né? A gente chama do arcabouço civil, o arcabouço criminal. O arcabouço é o conjunto das leis que nós somos obrigados a cumprir. Então já está explicado o que é arcabouço. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar do pessoal que está ligadinho aqui com a gente, mas antes eu queria perguntar para você o seguinte, né? A gente sabe a dificuldade, que eu escrevo também, a gente sabe a dificuldade para a gente, sim, colocar os livros aí na praça, né? A gente não tem uma distribuidora gigante aí que possa mandar livro para tudo quanto é lado. É. Você está com alguns colaboradores te ajudando a um projeto que você criou, né? Você e a Rosana. Vocês criaram um projeto para tentar falar, olha, vamos pegar alguns conhecimentos e tentar passar para as pessoas saberem. Perfeito. Mas a quantidade de livro é tão mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. O que você pretende com isso? No sentido assim, positivo mesmo. Ó, uma hora vai cair na mão de alguma pessoa, de alguém que leve isso para frente. Eu vou deixar esse legado quando eu for embora daqui, para o plano espiritual. Eu falava muito isso das músicas do Grupo Castelã. Às vezes eu fico escutando as músicas do Grupo Castelã, que eu mesmo fiz, recebi da espiritualidade, que o Luiz Carlos recebeu, que a Tiana receberam, que os compositores do grupo receberam. Eu falava, mas que música maravilhosa. Será que um dia alguém vai prestar atenção nisso? Tipo assim, não. Aí eu falava para o Luiz assim, falou, Luiz, quando a gente morrer depois de muito tempo, às vezes alguém vai ouvir e vai falar, poxa, que maravilha que esses caras fizeram. É isso, Nelson. Tipo assim, porque é muito pouco. Um livro desse deveria sair milhares e milhares e milhares e milhares para ir para a mão de todo mundo, para ir para as escolas, para ir para o lugar onde começa tudo, por exemplo, né? Todos os seus livros são úteis. O tema hoje é baseado. A gente pode usar o exemplo de todos os livros que você tem lançado, de, sim, todos esses livros. Sim. Todos os temas são úteis. Só que a dificuldade para chegar para o público é muito grande. Muito grande. Quer dizer, você não cria massa crítica para poder... você não. Todo mundo que está nesse pacote aí de nós, que somos menores, né? No sentido literário de passar para frente. A gente não cria uma massa crítica suficiente para chegar para todo mundo, para as pessoas fazerem pressão. Porque quando a gente olha na parte, por exemplo, hoje você está falando de... Hoje você está falando de agro, né? Estamos falando de ecologia, digamos assim. Estamos falando de coisa limpa, né? De alimentação. Mas a gente já pegou tantos outros que já escreveram sobre ecologia, tudo, e a gente vê que então tem que ser massificado mais isso aí, né? Agora eu falo especificamente do Nelson Borges. O que você espera, Nelson? Isso, ok. Vamos lá. Vamos lá. A sua pergunta é bem oportuna, viu, Jorge? Nós começamos dentro de uma linha, quando tivemos a ideia, eu e a Rosana, né, fazer colocar para o público aquilo que a gente pensa, né? Que seja útil, claro, seja útil, dentro, mas não temos os recursos para imprimir 2, 3, 4, 5, 6 livros, 10 livros. Não temos os recursos. Mas aí vem, aí que entra o conhecimento espírita, né? Sobre o ponto de vista, ou seja, de intuição, ou seja, da presença de amigos espirituais que estejam ali, lendo, sentindo a sinceridade do seu coração. Isso é o mais importante de tudo. Porque você pode ter um monte de projetos, né? Mas se ali no meio do projeto tiver alguma coisinha, alguma poluição, é uma vaidade. Ah, eles querem aparecer, né? Eu quero fazer isso porque eu quero aparecer. Meu amigo, mas se é puro, se a sua intenção é pura, de dar esse livro gratuitamente para aqueles que não podem comprar, mas que precisa daquele conhecimento, né? Tem uma frase que diz: o universo te ajuda. Não é que o universo te ajuda, né? Os espíritos que estão ali, eles vão fazer de alguma forma. Puxa vida, onde que nós podemos... inclusive, no segundo ciclo, tem um desafio maior ainda, que depois a gente, ou num próximo programa, a gente pode falar. Dentro dessa linha de você fazer algo que vai beneficiar realmente, o seu próximo, né? E o seu coração está em linha com aquilo. Não tem nenhuma poluição. Nenhuma poluição. Ok, jogamos isso, vamos dizer assim, e principalmente a Rosana, ela tem assim uma, ela é uma médium intuitiva extraordinária. Eu sou intuitivo também, mas não me considero como ela. É extraordinária. Então a gente pega as intuições que vem vindo, né? Ok, temos amigos. Vamos ver se algum grupo de amigo entende o que nós queremos dizer. Pronto, surgiu o recurso. Entendeu? Então, não é uma coisa que nós fomos criar sobre o ponto de vista, não. Vamos fazer amizade, vamos sair por aí fazendo amizade e pedir para esse projeto, né? Não. Entendeu? Então, se você já teve uma vida, como todos que estão aqui, já teve uma vida, uma experiência de vida positiva, principalmente o carreamento de amigos, né? Principalmente você tem uma série de amigos. Estou falando sobre esse tema aqui nosso agora, como se conseguir recursos, né? Que te conhecem, porque você sempre fez a coisa de coração, né? Sinceramente, olhando no olho. Não, olha, eu vou acreditar nele. Eu vou acreditar nele. Nele eu confio. Olha, essa palavra é muito forte. Nele eu confio. E aí vale para todos os campos do relacionamento. Campo econômico, campo moral, campo... Todos os campos. Né? Não, eu confio nele em tal coisa, mas não confio moralmente. Ou eu confio moralmente, mas não confio... Você entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, Jorge, o que, que nós pretendemos agora? Lançar o segundo ciclo ainda com 100 livros, 100 exemplares por... Né? E já demonstrou, o próprio ambientalismo sistêmico já demonstrou o potencial que isso tem. Porque lá em muitas atas da COP30, lá, que nem o governo conseguiu mexer em alguma coisa no arcabouço ambiental que o mundo está hoje, né? Nem o governo conseguiu, mas pelo menos o nosso livro colocou lá o seu, em várias atas de discussões que teve lá. Né? E com pedidos até de Portugal em relação a exemplares do livro. Ok, então, o que nós podemos dizer é que Por exemplo, eu fiz um contato para divulgar esse livro de alguma forma com um... E aí o arcabouço está ligado à lei, que está ligado ao Congresso. Né? Quando você fala em arcabouço legal, é o Congresso que muda, né? que faz as leis, e o Judiciário que faz a fiscalização. Ok. E o governo que cumpre. Né? Só que é falácia isso que eu estou dizendo. É uma falácia. Né? Porque, na realidade, um Congresso para fazer uma lei de agrotóxico que eles colocaram. Vocês todos leram no jornal isso. Aposto que vocês lembram. A PEC do veneno. Lembra que saiu agora há pouco tempo? A lei, eles deram o nome da PEC do veneno. Quer dizer, a vergonha é tamanha que não existe, né? Que deram o nome do veneno até para a lei. A PEC do veneno. Então, pessoal, para ter uma situação assim, que aí entra nesse tema que nós falamos da maturidade do nosso povo, que não tem cultura política para fazer a pressão adequada, porque a pressão hoje está polarizada, né? Nós não temos para fazer uma pressão política adequada. Eu não sou candidato a nada, eu sou um cidadão simples, comum, que expresso as minhas ideias. A mesma coisa a minha esposa, nós expressamos as ideias e buscamos os recursos. Agora, respondendo à pergunta do Jorge, é o seguinte. Jorge, todos os livros que a gente lançou, 5 mais 2 agora 7, que fecha o primeiro ciclo do projeto. 7 livros. Abril e maio. Maio fecha. Abril sai agora. Em abril sai Terapia, Portas da Superação, uma nova proposta de tratamento de dependência química, que vai ser uma polêmica também grande pela proposta que nós apresentamos no livro, sai agora em abril, e em maio sai o Academia da Alma, 30 exercícios para o seu espírito. Academia da Alma. 30 exercícios para o seu espírito. Tem até o prefácio do Orlando, esse livro. Então, fechou esse ciclo, começa o segundo ciclo também com 100 exemplares. Aliás, Rodrigo, no segundo ciclo, o segundo livro é Ultraprocessados. Uma ameaça grave à saúde humana. É o nome do livro, Ultraprocessados. Que a gente inclusive, dá estatística disso que você falou do Brasil com outros países. Tá? E aí, Jorge, depois do segundo ciclo, aqueles livros que a gente viu que realmente assim, teve uma... Não é aceitação, mas um potencial, sabe, de mudar, um potencial de ser assimilado, aí sim, aí talvez o terceiro ciclo é para 1.000 exemplares desses livros, desses próprios livros, entendeu? Aí vai para 1.000 exemplares. Nós já tivemos de 2 amigos até essa observação que você fez aí agora há pouco. Então, eu acho que é importante, sabe, a gente como espírita ter uma visão um pouco projetiva das coisas. Projetiva, né? Assim, no sentido de que aonde eu estou, mas para onde eu quero ir? Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Os nossos amigos e amigas que estão assistindo aí, isso faz parte do conhecimento para a gente poder agir. Né? Eu penso assim, só para acrescentar, 100 livros é muito pouco, né? 100 livros é muito pouco, não tem dúvida nenhuma. A não ser que aconteça um impulso de dentro para fora, digamos assim, alguém aparecer e falar, isso aqui é legal e a gente vai tentar investir em cima disso. Mas, falando, no seu caso, o que você poderia fazer? Por exemplo, esses livros que são úteis demais, o feminicídio, o outro primeiro, são muito úteis, eu estou vendo a utilidade deles. Voluntário. Não seria é interessante, por exemplo, ser divulgado nas escolas? Não seria mais interessante que você tentasse penetração dentro do próprio sistema público, na prefeitura, por exemplo, para poder eles se interessarem aqui mais numa região micro, e dali a gente fala sair daqui? Por exemplo, você pegar um livro desse aqui na escola, Agrotóxico, ele é interessante demais, muito interessante para a garotada mesmo saber, né? Que parece que hoje nem aula de programação de saúde tem mais na escola, né? Eu acho que não tem mais. E aí sim, você, através disso, você massificando, como são poucos livros, massificasse mais nas palestras, nas divulgações assim, tal, e também nesses festivais que a gente tem aí, nessas feiras literárias, nesse lugar lá, tá lá com todas essas exposições para ter mais propaganda, para ter mais divulgação. E aí, talvez, antes até do final, que você pensa lá na frente de falar qual foi o que se destacou mais para a gente investir mais em cima, talvez antes disso desse para sair muito mais. Por exemplo, se eu penso assim, que se o poder público se interessasse por esse livro, por exemplo, Agrotóxico aqui, já fazia muito mais. Você não está cobrando nada, você tá dando os livros, né? As universidades, às vezes, podem se interessar, né? Os poderes públicos, nós estamos falando assim, mas também as universidades, às vezes elas se interessam por isso também. Esse tipo de projeto você tem, não? O que você falou é absolutamente certo e concordamos em número, grau, com o que você acabou de afirmar. Tanto é que quase todos os nossos livros, a começar do Ambientalismo Sistêmico, o último capítulo dele, o último trecho, é exatamente amoldá-lo para um sistema de educação. Tanto é que nós já tivemos contato de universidade, porque a proposta nossa lá no final do Ambientalismo Sistêmico é exatamente que ele se transforme, num curso de graduação e até de especialização em universidade. Demos até você, lá no final do Ambientalismo, você tem um currículo para a universidade. Por quê? Porque ele é inovador, sob o ponto de vista da proposta. É tão inovador que nós recebemos, eu não falo isso por falsa modéstia, mas nos orgulhamos quando recebemos o parabéns pela concepção do livro, vindo de quem? Do maior ambientalista do Brasil, que é o professor Carlos Nobre. Professor Dr. Carlos Nobre. Temos o e-mail dele, parabenizando pelo livro. Tem mais um professor aqui parabenizando. Ari Rangel. Fui sorteado e ganhei o extraordinário trabalho do Nelson, Ambientalismo Sistêmico. Uma obra honesta, técnica e competente. Aconselho, excelente. Oh, muito obrigado, viu, Ari? Muito obrigado aqui ao vivo, você dando esse depoimento. Então, Jorge. Outra professora aqui também está falando, Antônia Varoto. Sugerimos o tema saneamento básico e água. E a água que bebemos, né? É. Para um próximo livro. É assunto primário e sobrenatural. E eu aconselho até você procurar o pessoal do Camel Filtro Soluções Saúde para a sua água para poder patrocinar. Mas eu te recomendo também, Nelson, você mandar não só esse livro para a bancada ruralista, mas também mandar para a bancada ambientalista. Por quê? Porque o meu ver, o que prejudica... Mas, né? Esse aqui é da bancada... Ambientalista. Porque o que prejudica é o seguinte, é aquilo que você falou, os interesses. É. Porque o que eu vejo é muita gente lá em Brasília usando um assunto para os interesses de ganhar voto, por Sim, exemplo. Né? Claro. Então, por exemplo, você vê muita gente que se diz ambientalista, defende as causas ambientalistas, mas usa isso como pretexto para ganhar voto, isso, somente. Isso, então, não está nem aí para a saúde das pessoas, nem para a saúde da natureza, né? Aliás, Rodrigo, prejudica vocês que não têm esse interesse e viés partidário ou político partidário. Porque eu acho que a gente tem que ser politizado. Certo. A gente tem que participar da política de uma forma ativa. Mas não com esses interesses somente se perpetuar no poder. Você acha que isso prejudica a bancada, por exemplo, aí, ambientalista, vamos dizer assim? A bancada ambientalista, ela é muito menor, mas muito menor do que a bancada ruralista. E a estratégia nossa é fazer chegar não na bancada ruralista. Não na bancada ruralista. Ela é um embate. Para nós, ela é um embate. Você mudar a ideia de um senador que é dono de uma fazenda... Alto latifundiário, lá da terra do nosso amigo Jorge. Né? O cara vai pegar o livro, né? Mesmo que seja o melhor amigo que deu o livro para ele. Não, é arriscado ele mandar comprar todos para esconder. Mas não, né, tem dúvida. Tanto é que dois dos participantes no projeto já falou: olha, isso aqui pode dar algum tipo de como é que chama? De protesto? De Processo, né? Ok, não estamos falando nada de partido, não estamos, sabe? Apenas estamos falando uma verdade que, inclusive, está no jornal. Por que eles colocaram no jornal que o nome da lei é PEC do veneno? Uhum. Eles mesmo estão admitindo que há veneno. Qualquer coisa você paga com ação social. Então, serviço está básico orgânico. Exatamente. Mas é isso aí. Quem sabe vamos chegar a 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, mas aí vem, viu, o Jorge e amigos aqui, e o amigo e amiga que está assistindo. Tudo tem um nível de velocidade de maturação. Tudo. Agora há pouco nós estávamos falando da consciência coletiva, né? Agora há pouco nós estávamos falando sobre isso. Então, você pode, às vezes, fazer 10 mil livros e distribuir para aqueles que você julgue que seja interessante. E não acontecer nada. O importante é deixar a ideia gravada. Gravada. Isso que é importante. Tem um outro livro que vai ser o primeiro do segundo ciclo, que se chama O que você vai ser quando envelhecer? O que você vai ser quando envelhecer? Por que que eu estou citando este livro? É num sentido de que, para envelhecer, você tem que entender, sobre o ponto de vista da sua qualidade de vida, que há um desgaste não espiritual, há um desgaste material, né? Você tem que entender os limites. A mesma coisa é a maturidade coletiva, da consciência coletiva. Não dá um salto de um dia para o outro. O perfil do povo brasileiro é um perfil de ignorância de cultura política. A começar pelo voto. Quem põe a bancada ruralista lá... Eu estou falando bancada ruralista, não gostaria de generalizar que todos da bancada ruralista deixam de ser éticos, são capitalistas perversos. Não, você tem muitos da bancada ruralista que também são aqueles que entendem, mas não resolvem mudar. Quem está produzindo os orgânicos também é da bancada ruralista, certo? Está certo, perfeitamente. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Uhum. Exatamente, com o interesse de que exportando você ganha mais. Uhum. Né? Ok, e aí para nós o preço é alto. Então, pessoal, quando eu cito várias vezes que a maturidade pessoal sua e a coletiva é algo que vai desenvolvendo aos poucos... Você tem que ter a preocupação, em primeiro lugar, se a sua maturidade moral, por exemplo, ela está num nível que ela te contempla sobre o ponto de vista de vida, ok, de vida, mas você não prejudica ninguém. Mas você não está prejudicando ninguém. E é isso que falta para muitos políticos, como, por exemplo, esse da bancada ruralista, ao colocar exatamente um veneno naquilo que a população vai se alimentar. O Nelson, nós vivemos num país onde nós temos muita dificuldade na agricultura, com as pragas. Eu conheço praga do café, porque eu nasci numa região lá do interior que tem muito café, muito algodão, e tem essas pragas que têm que ser combatidas. E como é que faz? Você vê, por exemplo, hoje nós estamos tendo, o mundo inteiro está falando do preço do petróleo, mas a gente vê que aqui no Brasil eles importam 30% do agrotóxico, é importado da Rússia, tá? E o que, que a Rússia tem? É adubo, né? Adubo também, não? Não, adubo não, é... Hein? Não, é do Irã, é outro negócio lá que vem para essa área também, né? Então a gente vê que o petróleo ainda é o mais importante matéria-prima do mundo, porque ela não só dá gasolina e óleo diesel, ela dá quase tudo que nós tivemos aqui, é tudo derivado de petróleo. Então como é que fica isso? Então a gente vê, por exemplo, eu tinha, meu avô era agricultor e ele tinha dificuldade. Ele plantava café, vinha aquela praga do café que ele perdia a plantação. Tinha a praga do arroz também, do feijão, tudo isso aí tinha praga, porque o nosso país é um país muito fácil de pragas. Enquanto que outros países eles têm, não é tanta facilidade. Já erradicaram. É o clima também, né, Rui? É o clima também que a gente tem. A gente não tem um clima temperado, né? Que você tem as quatro estações certinhas. A gente tem um clima tropical, que é o pior clima para a agricultura, né? Isso, exatamente. E aí, então, você. O que no livro nós falamos sobre esse tema? A imperfeição humana é aquilo que a gente abre o guarda-chuva para dizer que ela está em todas as escalas que você queira. Ok. Já falamos da imperfeição humana aqui várias vezes. Ela também está, quando se fala do arcabouço das leis, do grupo que pressiona para não ter certas leis no sentido de desenvolvimento. De desenvolvimento. E aí eu estou falando de um IBAMA, de uma Fiocruz, de uma Anvisa, e vai por aí afora, dos órgãos governamentais que deveriam, de alguma forma, desenvolver tá? Esse arcabouço de proteção à nossa alimentação. Você tem a bendita imperfeição humana no meio ali, que hoje até na mídia nós estamos vendo esse grande escândalo de um banco aí, né? E a série da imperfeição humana atuando para que exista um escândalo desse aí nos órgãos públicos. Então, não fica fora esse tema também da importância do desenvolvimento de, eu não vou dizer remédio, mas hoje a tecnologia está tão avançada que é usada em outros países para sanear possíveis, né, possíveis ondas de onda de insetos, daquilo que possa prejudicar a agricultura, que aqui é inibida. Há até propostas de fazer certos estudos, mas eles param em algum lugar. Eles param em algum lugar. Essas próprias leis que a gente cita aqui, que o Congresso, leis boas, que até alguns cientistas colocaram nessa reunião que a gente fala da Câmara de maio de 2025, que estavam paradas desde 1990, 2010, estava parada lá. E alguém, né, naquele momento, teve a luz de, sei lá, achou as circunstâncias para tocar uma lei boa para o povo. Né? A gente está falando muito de política, de lei, de arcabouço fiscal, porque o tema deste livro ele tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Né? O próprio Rodrigo deu um exemplo aí, lá da Europa, e que a gente pode perfeitamente colocar para fora o que nós conhecemos, mas não em conversa assim, informal. Coloque de uma forma oficial. Pode não dar resultado? Pode ser esquecido. Esse livro vai ser esquecido em muitas bibliotecas. Ele vai ser esquecido em muitas gavetas, não tenha dúvida. Mas está lá. Falei. Mas é isso que o Jorge falou. Quando o Grupo Castelan criou músicas espirituais, e um dia alguém vai olhar e falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, que melodia. É a mesma coisa, você está semeando algo que lá na frente, amanhã, alguém vai falar, puxa vida, está aí uma proposta maravilhosa que ninguém colocou em prática. Por quê? E cai na mão da pessoa certa, ou das pessoas certas. Exatamente. Né? Essa é a esperança. Porque o convite a desistir é muito grande também. Com certeza. Né? É você ficar chateado muitas vezes, falar, será que está adiantando eu fazer alguma coisa? Será que está... Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como a espiritualidade fala para a gente. Isso. Vamos fazendo a nossa parte com consciência, com honestidade, como a Ari está falando aqui. Que isso aí, se nós estamos sendo intuídos para fazer tanta coisa aí, é assim, eu vejo os livros nossos também, né? Os livros que a gente faz, que a dificuldade que a gente tem para distribuir, a dificuldade que a gente tem para vender, tudo, tem horas que eu falo assim, a gente tem que receber da espiritualidade, psicografar, produzir, arrumar patrocinador, ir para a editora, lançar o livro, vender e comprar. Aí daria certo, né? Fizesse tudo isso. Porque é complicado. Se você não tiver por trás um poder, né, entre aspas, que consiga distribuir aquilo em tudo quanto é lugar. E hoje a gente ainda está com um grande problema do livro, né? Grande problema é que o pessoal não está lendo mais, está parando de ler. Sim. Né? A internet mudou. Isso que eu não concordo. Que foi a internet que mudou. A internet mudou, sim. Mas as pessoas não estão lendo não é por causa da internet, né? Porque eu gosto de repetir aqui, o único cara que eu conheço que lê livro na internet é o Rodrigo, que tem aquele negocinho dele que lê livro. O Kindle, lê um monte de livro, é o único que eu conheço. O resto só pega o celular e dá uma olhadinha nas coisas. Aí acho que já conhece. E agora tudo. Tem inteligência artificial que lê o livro para você. Jorge, quando eu falo a internet, ela influenciou. Ela influenciou decisivamente, principalmente os jovens. Quanto à internet, você está certíssimo. É a internet mesmo, né? Mas o que acontece é o seguinte: o engano que a gente está cometendo em relação à internet, né? Porque assim, ninguém está lendo um livro na internet para poder não ler o livro físico. E agora ainda tem inteligência artificial que lê por você o livro da internet. Aí resume e te dá um vídeo, cria um mapa mental. Você vê que a pessoa mental. Não está lendo. Então, não é só isso. Por exemplo, hoje tá chato porque muita gente tá escrevendo também, porque antes você tinha os blogs, você tinha os portais, você tem o LinkedIn, você tem outros, né, que eles põem a inteligência artificial para escrever. Então assim, e aí eles põem a inteligência artificial para ler. Então assim, já não tá tendo graça ler na internet, porque você vai ler, foi a inteligência artificial que escreveu. Aí o pessoal não tem mais paciência, põe a inteligência artificial para ler o livro. Então, assim, aí você vai produzir livro, sendo que quem vai ler é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, assim, esse é o desafio, eu acho, da indústria do livro, vamos dizer assim. Espiritualmente, você olhando a internet, ela está no planejamento espiritual. Claro. Né? Claro. Ela está no planejamento espiritual. Não dá para ficar sem ela, né? Isso, não dá. Agora, você todo... porque a nossa evolução, ela é assim, né? Ela é assim. Só que cada volta da nossa evolução que dá, ali quando ela chega aqui, ela já está um pouquinho mais alta do que o círculo anterior. Sempre, né? Ou pelo sofrimento que você teve, mesmo que você não queira aprender, você aprende. Aí aprende pelo conhecimento vivido, né? Conhecimento vivido. Então, cada voltinha é assim. A internet é a mesma coisa. Ela veio para você aprender a viver num mundo sintetizado, porque a memória do espírito é uma memória de tal forma que vai avançando tipo inteligência artificial. Quando você estiver num plano mais evoluído, lá no plano espiritual, num mundo mais evoluído, ou no próprio plano espiritual imediato ao nosso, mas não tão atrasado. Quando seu espírito estiver lá, ó, agora eu estou numa linguagem para espíritas, hein? Quando seu espírito estiver ali no plano espiritual, a sua memória não vai ser tão estreita como você está agora. Tão estreita. Porque nós temos a memória estreita, freada. Porque o nosso corpo, a nossa matéria, ela segura. A nossa matéria tem uma influência muito grande, é óbvio, né? Pela própria condição. Então, quando você estiver no plano espiritual, você, a sua memória ela vai avançar segundo a sua evolução moral, intelectual, a sua evolução de conhecimentos, né? Você vai apreender, é como se fosse você apreender sem precisar ler. Sem precisar ler. Entendeu? É uma percepção interessante, até difícil de explicar. Quando você estiver no plano espiritual, dentro de uma linha assim, de consciência, de visão, de perspectiva de evolução. Então, é quase que como uma inteligência artificial do seu espírito. E isso vai evoluindo cada vez mais, né? Aí nós entramos em outros temas, não é filosófico, é espírita mesmo, é filosofia espírita. Entramos em outros temas, e que você vai de tal forma evoluindo, precisamos pensar seriamente na nossa evolução, viu? Evoluindo, que a sua inteligência ela se amplia sem você ler, ela é consciente. Consciente é o que você hoje pesquisa na inteligência artificial do nosso mundo aqui. Puta, como é que uma inteligência, uma ferramenta dessa, né, sabe tal coisa? Porque ela apreende milhões de conhecimentos. E nós vamos ter também, não digo milhões, mas vamos ter umas dezenas e centenas de conhecimentos à medida que nós vamos evoluindo na nossa inteligência. Né? Então, pessoal, é tudo normal o que está acontecendo. A gente fala, mas não é possível. Não é, né? A gente braveja, escreve livro. Temos que fazer a nossa parte. Ou você pega a estrelinha do mar ali, que está na praia, e joga no mar, ou você pisa ela e passa em frente, e depois você vai ser cobrado por isso. Né? São estrelinhas que a gente joga no mar. Né? Ok, é assim que eu enxergo. Agora, sobre o ponto de vista, só vou falar do segundo livro, que tem a ver com o tema levantado aqui, Educação. O segundo livro do primeiro ciclo, e que nós já entregamos em várias escolas de ensino médio de São José dos Campos, a começar pelo Poliedro, em várias escolas de ensino médio, que é um tema polêmico também para educador, para escolas, não educador, para escola, que é, o título do livro é Democracia e Cidadania em 20 Planos de Aula. Aí, Jorge, é um livro já diretamente... leu, né? E ali você tem, sem ser ideológico, sem ser falar em política partidária, né? Você tem ali as lições que vai de 1 a 20 que cada escola pode desenvolver, né? No seu currículo paralelo. Né? E a gente já teve algum tipo de aceitação para isso, né? De um tema que muitas escolas passam por cima. Fala de cidadania, fala de democracia, mas muito de leve, para dizer que falou. Você tem escolas boas, né? Escolas boas, não, desculpa, escolas que vai a fundo no tema, mas aí é segundo a ideologia da direção. Segundo a ideologia da... Não, isso nós não vamos falar, porque vai dar problema com os pais, né? Com os pais, não sei o quê. Mas está lá, nós estamos entregando para todas as escolas de ensino médio da cidade e vamos também postar para as escolas de outra cidade. Pois é, mas infelizmente a Secretaria de Educação excluiu o SPB. No microfone, Carlinhos, no microfone. Infelizmente, A Secretaria de Educação tirou do currículo escolar OSPB, Ordem Social Política do Brasil. Tiraram, senão isso daí estaria em pauta, mas infelizmente colocar isso em pauta vai ser um grande trabalho. Exatamente. Na Secretaria de Educação já falaram para nós, ó, nem adianta ir, né? Nem adianta ir. Foi de um político que falou, ó, nem adianta ir, porque isso não vai ser aprovado. Falar de democracia e cidadania no ensino público é grave. Está na hora do nosso intervalo. Só eu queria indicar para vocês, a gente falou de internet, né? Da impressão, eu sou fã da internet e adoro inteligência artificial também. Só não acho que ela pode deixar a gente escravo dela. Ela tem que ser útil para a gente, né? Perfeitamente. Aí eu queria indicar para vocês um documentário filme, né? Na internet, que está aí na internet no YouTube. Por quê? Porque é espírita, né? Chama-se Eles Perderam o Paraíso. Eles Perderam o Paraíso. A história completa de Quiron. Quiron é o próximo planeta que os terráqueos estão sendo mandados para lá, né? Estão sendo... como é que fala? Expurgados, né? Como os exilados de Capela. Então, exatamente. A história completa. Coloca aí no YouTube também. E eu coloco aqui no WhatsApp pro pessoal. Isso aí. É tudo inteligência artificial. Mas é fantástico pra gente saber essa saga, né? O que aconteceu com a gente de Capela para cá, o que aconteceu dos capelinos para cá, para a Terra, é o que vai acontecer. É isso aí mesmo. É o que vai acontecer daqui para lá. Por que eu estou falando isso? Porque ele deve ser esse rapaz aí que deve ter produzido, fez um negócio muito bem feito, muito elucidativo, e vale a pena assistir. Tem quase 2 horas aí de você vê que é inteligência artificial. Mas ele explica tudo direitinho, desde o degredo aqui da Terra, o que vai acontecer lá, para onde é que vão, como é que é lá, né? Então, como que são as descobertas, como que acontecem as coisas, porque mostrando que quando se chega lá, chega num planeta primitivo, onde nem falar se fala, onde nem fogo tem, né? E tudo isso aí, quem vai implantar vai ser os exilados. É nós que vamos ensinar a fazer fogo lá, né? Então, se a gente quiser trabalhar bem e ficar aqui, é melhor. Senão, acaba tendo que ir para esses lugares, né? Então, é muito interessante, né? Só para tipo assim, você vê, a gente tem que aproveitar a inteligência artificial para essas coisas. Ele está usando os recursos, que não são muitos, para mostrar uma coisa interessantíssima para todos nós. E vale a pena divulgar, como a gente gostaria que divulgasse os nossos livros, né, Nelson? Claro, as pessoas divulgassem o nosso livro. Também vale a pena a gente divulgar o trabalho aí desse rapaz aí, que é muito bacana. Trabalho bem feito, né? Muito bem feito mesmo. E vai aparecer os primitivos aí, vai aparecer tudo. É um filme. É com inteligência artificial, mas é um filme mesmo, né? Vale a pena. Que é o que nós estamos tentando fazer também, eu e o Rodrigo aqui. Quer dizer, o Rodrigo, de pegar o livro aqui, Contos e Causos e outros, e fazer também com inteligência artificial uns desenhos para a gente colocar aqui na mídia, aqui de vez em quando. Ao invés de colocar só os contos, histórias e mensagens aqui, né? Momento de Gavale. Não, criar o cara fez um momento. O cara fez um longa aqui, momento, né? Uma hora e cinquenta. Os desenhos, né? Uma hora e cinquenta é um longa, né? O cara exatamente fez um longa metragem. Não, mas ele segura a gente o tempo todo, pode ter certeza. Não, legal. Vai nem querer parar para. Não vai nem querer parar para fazer outra coisa e deixar para depois. Você vai querer ver inteiro. Então entra aí no nosso WhatsApp, né? Entra aí, zap.vivenciaespirita.org, para já postei aqui também lá no WhatsApp. Para quem tá. E lembrando também que a gente tá com o sorteio do bingo, né? Para apoio à farmácia comunitária Bezerra de Menezes, né? Semana que vem, para quem quiser participar, ligue para nós no telefone 12-3921-3009. Rodrigo, eu trouxe os dois livros para sorteio. Para sortear? É. Então vamos sortear também o livro também, então, então a gente sorteia aqui o livro também do Nelson, para quem ligar para a gente e falar: quero participar do sorteio. Tião, a gente vai sortear também dois livros aí do. O Feminicídio, que tem o prefácio da. Quer mostrar aí? Mostra aí. Da professora. Mostra aí. Varoto. Antônia Varoto, aí. Esse aqui, o Feminicídio. um caminho espiritual para a recadiação, legal. E o agrotóxico que nós falamos hoje. Legal. Então, para quem ligar para nós, o telefone 12-3921-3009, disser quero participar do sorteio, ou mandar mensagem aqui no WhatsApp dizendo quero participar do sorteio, a gente coloca aqui no sorteio mais para o final do programa. Então, participe. Vamos para os intervalos, Jorge? Bastante gente participando aí. Rapidinho do pessoal que entrou aqui, só para não ficar sem, né? Isso. Então, olha só. Manuel Gouveia entrou aqui dando um bom dia. O senhor Rodolfo Alexandrino também dando um bom dia a todos. A Flavinha também. E o Zazu Moura, que está lá em Natal hoje. O Leandro Ribeiro também. O Renato Pazin dando um bom dia. Pronto para aprender. É, a Vera Paródio, nossa amiga Vera Paródio. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, do Centro Espírita TA, Templo Espírita Amor e Redenção. É, o Irami, nosso irmão Irami, de Salvador, Bahia, desejando um excelente domingo a todos. O Marcos Sugai, nosso amigo Marcos Sugai de Santos, petroleiro. Marcos Sugai é petroleiro, trabalha na Petrobras, né, Rui? É. É. Marcos, você tem culpa desse negócio, dessa gasolina não tá aumentando? Será que ele tem? Né? A gente tem que arrumar um bode expiatório. É, o Luiz Ataíde, também dando um bom dia aqui a todos. Ari Rangel, bom dia, queridos amigos vivencianos no Dia Mundial da Água. Nada melhor que bebermos da fonte viva da água cristalina do Evangelho com nosso querido Nelson Borges. E aproveita, passa na Camel Filtro Solução e Saúde para a sua água, que ele, a água vai ser da maior qualidade possível, né? É, Antônio Varoto aqui também, ligadinha com a gente. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivenciando de Juiz de Fora. É, ela está aqui, deseja um bom programa e uma boa semana. Sueli Castelo Branco, ligadinha aqui com a gente também. O Alexandrino Querido, a Miriam Yui, a Célia Bila, bom dia, né? Então, eu estava falando aqui da Camel Filtros, que aí hoje é o dia da água, não sei se você sabe, né? Não sei se você sabe, estou indicando as pessoas a Camel Filtro, que é solução em saúde para a sua hoje água. Hoje é dia de comprar. Semana que vem tem 10% de desconto em tudo que está fazendo a Camel Filtro. Quem falar que ouviu no Vivência Espírita. Quem falar que ouviu no Vivência Espírita, lá na Camel Filtro é 10% de desconto em qualquer produto, em bebedouro, botar em filtro, site, botar o site em aqui. Água, isso. Em qualquer coisa, no serviço, qualquer coisa. Só chegar e falar, trouxe aqui esse filtro velho para arrumar, ou não, esse bebedouro antigo para arrumar, e estão falando que eu escutei no Vivência Espírita que é 10% de desconto, né? Qual que é o site então, lá? camelfiltros.com.br, né? Isso, tem de tudo seu assunto, seu Carlos? Só procurar seu carro lá. Do assunto. Ele é muito bom mesmo para arrumar máquina de gelo. Ele é fora de série. Para arrumar máquina de gelo, olá. Não funciona, não. Olha lá, olha lá. Consegui 3 meses. Olha aí. Aí, ó. O site aqui, Camel Filtros. Ó, ficou, tá legal, hein? Sim, mano. Uhum. Tem que. Aí, ó, tem que preservar a água, né? Do planeta, né, Nelson? Pois é, isso mesmo. E hoje é o dia da água. Hoje é o dia mundial da água. Ali colocou aqui. Olha lá. Né? Vende filtros, tem todo tipo de filtros aí, Everest, Life. Os filtros são muito bons, a gente usa lá também, tem em casa também, muito na bons. Também todos são da nossa, Camel. Aqui no estúdio, tudo muito bom. Tem tecnologia, né, Carlinhos? Claro. Então, ó, pode entrar aí no site, então, camelfiltros.com.br. Vou deixar aqui no link também do pode ir lá na WhatsApp. Camel Filtro, lá que você fala, ó, vi no Vivência Espírita, quero meus 10% de desconto, é isso? Isso aí. Se não tiver nada para arrumar, vai lá e pega só os 10% também, né? É. Eu tô querendo ir lá, falar, não tem nada para arrumar. Ó, eu não vou gastar 10%. Nada, mas eu quero os 10% quero de 10%, nada, é isso? Vocês querem levar o Carlos à falência, hein? Não, vai, chegou lá, quer os 10%, não vai fazer nada, vai ganhar só um abraço. Não, 10%. Exatamente. É, a Célia Bila tá aqui ligadinha com a gente. É, a dona Maria Alexandrino também, um grande abraço para ela, dona Maria. A Cleide Bessa, a Cleide que ganhou. Quem? A Cleide ganhou foi o livro na semana passada? Não, foi, eu acho que foi, né? É, a semana passada foi livro que nós sorteamos? Foi. Foi o Contos e Causos, é verdade. A Priscila Freitas, ligadinha aqui com a gente também, a Joélia Vasconcelos aqui. O domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. Nosso irmão Dinho começou o domingo. É, bom dia, família vivenciana. Um grande abraço para o Dinho lá em São Sebastião. Antônia aqui ligadinha com a gente. Abraço a equipe do Vivência, Valéria do Rio. Bom dia, queridos irmãos. E para o Nelson também, doutor Benedito Figueiredo, bom dia. Cada existência é uma etapa na nossa evolução moral. Evoluímos nos dois mundos. A Cláudia Regina Marcondes, um feliz domingo, um grande abraço para a Cláudia lá da tenda, nossos grandes amigos, a Valéria também, Rodrigo, consciência coletiva sim, eu também acho tudo isso incrível, e a maioria das pessoas não toma café e suco com açúcar. Ela não toma, será? A Valéria, ela tem problema de diabetes, né? Eu também, é. O Rodrigo toma as coisas sem açúcar, até limonada, né, Rodrigo? Toma, tudo sem açúcar. Eu, infelizmente, eu não gosto tudo com açúcar. Nem café, porque senão não tira o gosto. Café eu não tomo porque eu não posso tomar com açúcar, senão eu também não tomo puro. Eu acho que o açúcar estraga. Ah, com certeza, se todo mundo pudesse fazer isso, seria legal, né? Porque é questão de gosto, né? Assim, gosto não, não é questão de gostar ou deixar de gostar, é questão de hábito do gosto. Quem toma açúcar com açúcar é assim. Se você toma com açúcar a vida toda, se você parar de tomar açúcar, no começo é ruim, depois você acostuma, né? É assim a vida. Érica, Leandro, aqui ligadinha com a gente também. A Valéria, mais uma vez. Jorge, os produtos orgânicos aqui são caros e fora do Brasil não são. Eu acho que eu vou começar a ir lá no Paraguai comprar produto orgânico. Né? Ou vai transferir para morar no Paraguai, né? Também, quem sabe? O único lugar que eu vou é no Paraguai, que eu posso ir de bondão. Não vou em outro lugar, não. Eu sou igual pertinho, a Ariano Suassuna. Pertinho. Nem em Portugal eu vou. Buscando a evolução, vou me abster de comentários. O Marcos Sugai. Buscando a evolução. Mas eu espero que o Brasil esteja diante de um ponto de virada. Espero que os novos governantes tragam melhorias para o povo. A Fernanda Cassal, ótimo domingo a todos. Um Daniel Melo ligadinho aqui com a gente também. O Ari. Olha só o que o Ari colocou. Temos um privilégio aqui em Tremembé. Há poucos. A preços módicos, há uma cesta de alimentos sem agrotóxicos vendidos pelo assentamento do Movimento Sem Terra de Tremembé, agricultura familiar e sem veneno. Podia se ampliar. Ele explica. Não quero entrar em méritos políticos jamais. Mas os resultados provam que é possível sim plantarmos os alimentos saudáveis. Eu só queria falar para vocês que lá na AME, como a gente tem 14 mil metros quadrados, a gente planta milho, planta abóbora, planta melancia, planta pitaia, planta manga, planta jaca, planta. Tem tudo isso lá. Você pode sair de jabuticaba, tem todo seriguela, tem todas essas coisas. Tem goiaba. Agora, a goiaba, quem gosta muito de goiaba é o meu amigo Carlito, irmão do Joanísio. Eles são funcionários lá da AME, mas o Carlito, como ele está fazendo. É quaresma, né? Aí nem goiaba ele tá comendo, por causa que pode ter bicho na goiaba. A minha opinião desse movimento é a mesma opinião que eu tenho lá daqueles caras do ambientalista, que usa um tema social para uma bandeira partidária. Então, ao invés de usar para aquele fim, ou seja, sempre tem um fim, um outro fim. Falou bem. Por trás, né? Se fosse só aquele meio, né? Ficar parasse ali naquele, não, usa aquilo para um outro fim. O Rodrigo, você que é uma sabe outra que, bandeira partidária, você infelizmente. Sabe que quando a gente começou com esse projeto aí, não foi uma pergunta só, não. Não dos amigos que apoiam. Mas aqueles conhecidos, assim, vocês vão ser candidato, Você primeira... vai usar isso aí para alavancar? Vocês vão ser candidato a alguma coisa? Você e a sua esposa vão ser candidato a alguma coisa? Sabe, é interessante, vamos dizer, essa, como é que a gente chamaria, né? Esse tipo de comportamento e de ideia social. Sobre viés, né? Parece que é da cultura. Você começa a fazer alguma coisa, como esse caso do projeto nosso, tem um interesse por trás, tem algum interesse por trás. Sabe, faz parte, parece, dessa imperfeição humana, né? Não, a mesma coisa é com a doutrina espírita. Nós não cobramos nada. Isso. Então o pessoal não acredita. Eu lembro que uma professora queria conhecer um centro espírita. Eu E eu orientei para que ela fosse, foi lá, depois na outra semana encontrei com ela na sala de reunião, e daí foi no Centro Espírita? Fui. Mas que bacana, como vocês atendem bem a gente, vocês devem ganhar muito bem. Quer dizer, então eles acham que até tratar bem as pessoas no Centro Espírita... Significa... Sabe o que a gente responde quando pergunta assim, vocês são candidato a alguma coisa? Conforme a pessoa que perguntou, né, se a gente tem mais intimidade um pouco ou não, a resposta é, somos sim. Não o quê? Vereador, né? Alguma coisa? Não, nós somos candidatos a fazer aquilo que temos que fazer. Somos candidatos a fazer aquilo que temos que fazer. Porque isso nos melhora. A gente é candidato a isso. Só terminando aqui, a Valéria entrou aqui dizendo que nas aulas dela ela sempre fala sobre alimentação saudável e incentiva as hortas em casa, né? E iam nas praças para distribuir mudinhas também. Alessandra Martins aqui ligadinha com a gente também. A Antônia já tinha sugerido lá também sobre a água. A Leia Freire, faz tempo que a Leia não entra aqui. Bom dia, amigos. Muitas bênçãos, né? A Leia tá nos Estados Unidos ou tá aqui, Rui? A Leia tá nos Estados Unidos. Ah, legal. Olá. Então a Leia tá lá nos Estados Unidos. O Moacir Gasparotto aqui. Deixa eu só terminar, aí. Tá acabando, Rodrigo. Não, beleza, aí que aqui tem no WhatsApp. Vê no WhatsApp. Bom dia, vivencianos. Joia para o conhecimento e engrandecimento espiritual. Bom domingo para todos. O João Paulo Gonçalves, a perda do paraíso falado na Bíblia, os capelinos que foram expulsos perderam o paraíso. Exatamente, João Paulo, é o que nós indicamos aqui, só que agora é o contrário. Agora é os terráqueos que estão perdendo o paraíso, né? É isso que eles vão achar lá. Então, tudo se repete dentro do universo, é interessante. Bom dia, vivencianos. O NAOD73. José Magalhães também está lá nos Estados Unidos. Bom dia, pessoal. De José Cristiane e Pedro de José, né? José Magalhães, a Cristiane, e o Pedro lá de Atlanta, nos Estados Unidos. Pedro crescendo forte e saudável, graças a Deus. E lá não tem agrotóxico. Aí é mais legal, né? Né, Magalhães? O menino já está crescendo saudável. Mas o que tem nos Estados Unidos de hormônio, cara, nossa senhora. Não tem agrotóxico, mas os hambúrguer lá são famosos. Nossa, a parte de hormônio nos Estados Unidos, nossa, é horrível. O Marcos Sugai. Tóxico pra caramba. O Marcos Sugai tá falando, deu risada aqui. Isso, o problema é a tal da geopolítica. Fecharam o estreito de Hormuz. Verdade, né? Não, mas a geopolítica é importante também. Por exemplo, você pega a Alemanha. A Alemanha tem uma ótima consciência ambiental, né? Mas não é que é isso, é que o partido dominante lá é o ambientalista, né? Seria a bancada ambientalista, que é a que domina. E eles tomaram a decisão de fechar parar de usar a energia suja e vamos usar a limpa comprando da Rússia. Então, assim, é você tomar a decisão olhando só um lado, que é o lado ambiental, e esquecer o resto, o geopolítico, por exemplo. Né? Você precisa... A democracia nunca está nos extremos. Nem no extremo ambientalista, nem no extremo social, nem no extremo de esquerda, nem no extremo direito. A democracia está no meio de tudo, né? Por isso que ela é utópica, né? Porque não tem nenhum país que tem... Não, que você pega que agora... Que tem ela no meio, sem estar nos extremos, né? Agora, total. Por exemplo, a gente está na discussão da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que já está envolvendo o mundo todo aí, o mundo todo está sendo afetado, né? E o Irã é um abastecedor do mundo fora de série, não é só de petróleo, não, tem muitas outras coisas também. Então, inclusive para o próprio Estados Unidos. Né? Infelizmente, aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né? O mal, ai daquele que fizer, mas ele é preciso também, né? Então, vamos assim, é para evoluir as consciências. O mal é necessário, mas ai de quem praticar o mal. Aquele, né, que comete. Por exemplo, a internet. A internet surgiu do lado militar, surgiu de guerras. Fusquinha. Se não fosse as guerras, ou se ao lado militar, a internet não existiria hoje. A energia atômica, né? Também. Então, né? você pode ser usado por bem quanto você pode usar por mal. Claro. A questão não é a coisa, a questão não é a coisa, a questão é o uso da coisa, como é que ela é utilizada. A energia atômica foi descoberta para o bem também, e a gente faz o que faz dela. O dinheiro só faz mal também daquele que não sabe usar. Exato. Né? Exato. Dinheiro não é nada de mal se você sabe usar ele direito. Agora, se você usa para corromper, se você usa para mandar matar, se você usa para poder esmagar as outras pessoas, se você usa para o seu orgulho, aí o dinheiro é uma coisa que faz muito mal. E se for reparar, os países que têm problemas militares são muito mais evoluídos tecnologicamente, economicamente, do que os que estão em paz, por exemplo, como o Brasil. O Brasil não tem nenhuma ameaça de guerra. Vou te dar um exemplo. Esses países grandes já estão aí discutindo ir para a Lua, estão discutindo que nem antigamente você tinha as embarcações, Portugal, Espanha, Inglaterra, as frentes das embarcações, explorando os novos mundos que seriam as Américas. Hoje esses países estão discutindo como explorar o espaço. E o Brasil ainda está discutindo a agronomia. Então a agronomia nesses países era na Idade Média. Eles discutiam, eles eram referências em agronomia. O Brasil ainda hoje é referência em agronomia, sendo que esses países estão lá na frente discutindo como ir. E aí você fala a Índia, por exemplo. Uhum. A Índia, ela copiou o nosso programa aeroespacial aqui, do INPE. E hoje está muito melhor. E o Brasil não evoluiu nada, parou no programa espacial e eles evoluíram. Por quê? Eles têm também problemas aí militares, Rodrigo, junto ao Paquistão, por exemplo. Rodrigo, eu estou vendo que aquele tema que a gente sugeriu aqui há uns minutos atrás, da evolução e os níveis materiais e espirituais dos povos, é um bom tema para... Né, caminho da luz. Para se discutir. E aí o caminho da luz, né? Pode ser o consolador também, pode ser uma boa base. Mas o interessante que eu queria falar sobre o programa, que esse programa, por exemplo, o Vivência Espírita, dá um exemplo do livro nosso, que foi o terceiro, Voluntários. Não tenho tempo. Né? E teve porque programa também. Esse livro, programa, que foi o último programa que eu vim aqui, eu acho que em fevereiro, se não me engano, em janeiro, que o Rui... Isso, que o Rui teve a paciência e a competência total, né, para fazer o prefácio. Esse livro, por exemplo, em função do programa aqui, várias pessoas ligaram. Inclusive, teve uma lá de Planaltina, no Distrito Federal. Não, na ONG, que eu seria interessante ter esse livro, né? Porque tem muita gente que está realmente pensando ainda, tá? E a gente quer dar um livro. Mandamos meia dúzia de livros para ele lá. E outros amigos que pediram. Sim. Do próprio grupo, para dar para algum amigo que ele vê, ó, aquele ali está quase no jeitinho de se tornar voluntário em alguma coisa. Aqui. Entendeu? Então, são coisas invisíveis, assim, vamos dizer, não detectáveis, da importância de um programa como esse, né? De um programa como esse aqui, que a gente nem vai relacionar os resultados, mas os resultados são ótimos, né? Nossa preocupação... Rui, vamos fazer uma propagandinha agora? É? Vamos dar uma parada? Vamos. Porque tem gente que está querendo fazer xixi aqui na mesa. Na hora de... Né? Senão daqui a pouco nossos patrocinadores que nos ouvem, né? 9h59, está na hora de terminar o programa. Nós estamos aqui sem fazer o primeiro intervalo, só dizendo quem está ligadinho aqui com a gente ainda, Vera Lúcia Batalha, nossa amiga Vera Lúcia lá da tenda. A Leia colocou aqui, interessante, esse programa conduz a discursos inesperados, mas sempre muito importantes, que Jesus sempre inspire a vocês, meus amigos. A Neuza Alves, mas sem querer que por conta da escassez em razão do... Como é que fala? Do meio ambiente, a agronomia está se tornando uma pauta de grande importância. Muito mesmo, né? Aqui tem o Edivaldo, que ele está fazendo uma pergunta. Edivaldo, depois a gente pergunta para você na hora que a gente voltar aqui. A gente promete que é muito legal o que você perguntou aqui, tá bom? Vamos para o intervalo, Rodrigo. Na hora que a gente voltar, a gente já vai voltando. Só falar os nomes também. Isso, fala aí. Os nomes das pessoas aqui que participaram aqui pelo WhatsApp, né? Então a gente tem A gente tem aqui a Dulcival Dudu, lá de Estância Sergipe, entrou aqui, Manuel Gouveia, a Rosana, que entrou aqui, o Osvaldo Barbosa também participando aqui, família Vivenciana, um excelente domingo, abençoado semana a todos. Viviane Soares, o Iramir, está aqui também mandando mensagem, João Paulo Gonçalves, o Roberto Barbosa, aqui também participando, o Iramir, a Márcia Rúbia, a Filomena Mendonça, a Dirce Donha também participou aqui, mandando bom dia. A Érica Leandro, a Cícero Moraes, vamos vibrar e orar pela mãe aqui também do companheiro que comentou aqui no grupo. A Vilma Rodrigues, Vilmara Rodrigues, a Dirce Donha, como eu já tinha comentado. O Carlos Henrique Elisei, né, nosso amigo Carlos Henrique. A Valéria Pelezan está participando aqui também. O Rei de Espaço Espírita, deve ser o Dorival. E a Celina também, Sobral, né? A Alessandra e a Valéria entraram aqui e comentaram no grupo. Obrigado pela participação de vocês. Vamos então. Colocar a música aí. Qual a música? O negócio tá falhando aqui. Qual música a gente vai? A música que nós vamos colocar Viagem a Caminho da Luz com o Sérgio Santos. Vamos lá então. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Contos histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no nosso momento de Gigavale e nós vamos para hoje colocar aqui o Conhecer Deus. E depois o Nelson faz o comentário para a gente, por favor. Conhecer Deus. Algum dia você já ficou imaginando como seria Deus? Qual seria a imagem de Deus? De um modo geral, nos vem à mente a figura de um ancião, barbas longas, brancas, muitas vezes sentado em um majestoso trono, a cuidar das coisas daqui de baixo. A herança cultural que carregamos nos traz essa imagem, que, ao ser analisada mais detidamente, vemos ser distante do que possa ser real. Vejamos. Em que parte do espaço estaria Deus olhando para baixo? Qualquer que seja essa resposta, nos perguntaríamos. E os outros planetas, os outros corpos celestes, que estarão acima, ao lado, atrás? Como Ele cuidará de todos esses, se já não estarão sob seu olhar? Ainda, por que a figura de Deus como um ancião? Será que Ele já foi jovem um dia? O tempo lhe alterou o semblante, como acontece conosco? E como pode o tempo alterar a figura de Deus, se Deus é a causa primeira, a origem de todas as coisas? Podemos nos perguntar ainda, por que a figura masculina há a representar Deus? Não poderia ser uma figura feminina, como acreditavam algumas culturas antigas? Na dificuldade de transcender nosso pensamento, damos a Deus a figura humana, emprestamos ao Criador do céu e da terra a pobre imagem humana, como se isso fosse suficiente e mesmo necessário para ver e entender Deus. Ao considerarmos Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, já não teremos a necessidade de representar a figura de Deus. Como sabemos, a causa e origem de tudo, é fácil entender que não há como representá-lo na limitação de nosso pensamento e sentimento. Percebemos que, se ainda não conseguimos entendê-lo ou não há como representá-lo, já o podemos sentir. E sentimos Deus ao contemplar um pôr do sol, a desdobrar o céu em inúmeros matizes, colorindo o horizonte a cada dia de maneira diferente. Sentimos o Criador e toda a pujança do seu amor a nos tocar, na grandiosidade da natureza que se faz bela, harmoniosa e generosa, dando-nos o suporte para a vida física no planeta. Sabemos da presença de Deus quando nos emocionamos com o milagre da vida, que se repete infinitas vezes no ventre materno, permitindo que uma simples célula dê origem a um organismo complexo e ordenado, após 9 meses de elaboração. Se não conseguimos representar, entender ou ver Deus, já é possível tê-lo em nossa intimidade, sem a necessidade de materializar ou personificar sua figura, mas apenas senti-lo nos mínimos detalhes da vida. Seja no microcosmo, na intimidade da organização celular, ou no macrocosmo, nas galáxias e estrelas infindas, aí estará a presença de Deus e do seu amor, a cuidar de cada um de nós, seus filhos. Nelson, o que você poderia falar dessa mensagem? Conhecer Deus. Ô, Rui, que mensagem extraordinária. Extraordinária uma mensagem dessa. Deus, com D maiúsculo. Como é que nós temos a ordem para chegar a isso? Lá, milhões de anos atrás, até hoje, começou com adorar Deus. Depois de adorar veio a crença em Deus. E essa crença em Deus leva as pessoas a começar a sentir Deus. Esse sentir Deus depende muito da forma em que você está situado no seu nível de evolução. Esse nível de evolução para sentir Deus é muito diferente entre as pessoas. Do adorar para o crer, né? E o sentir, adorar, crer e sentir, é praticamente os degraus que nós evoluímos até agora. Até chegar, depois do sentir Deus, que é de cada um, da percepção de cada um, porque ele se encontra dentro de nós, a percepção de Deus se encontra dentro de nós. Ela não está fora, não. Ela está dentro. E as pessoas, às vezes, procuram fora. Não é. Ela está dentro, o sentir Deus. Por quê? Porque o próximo passo agora, nosso, vai ser saber Deus. Saber Deus. Não, o que é isso? É algo assim, da mesma forma que o locutor aí colocou de uma forma muito apropriada, né? Nós não temos ainda a competência pessoal, espiritual, evolutiva, de saber Deus. Mas aqueles que realmente já estão empenhados na sua evolução espiritual, começa a entrar nesse mundo de saber Deus. E aí eu vou mais longe, tomo a liberdade e a ousadia de ir mais longe. Tudo no universo é dual, é dual. Homem, mulher, masculino, feminino, e aí vai, você tem, tudo é dual. Ele próprio falou, por que Deus não é feminino? E aí eu deixo a pergunta também para nós também. Será que Deus é um só ou é um conjunto? Será que Deus é um só ou é mais de um? Nós não temos essa evolução para conseguir enxergar isso daí. Temos pista, porque no universo é tudo dual, né? Desde o mais inferior animal, inseto, né, que precisa da dualidade para se reproduzir, até o ser humano que precisa do feminino e o masculino, e por aí vai. Então, por que que o universo também não, né, não foi criado de forma conjunta, dual? Mas nós, o Deus antropomórfico nosso é a nossa forma, né? Então, é uma mensagem de muita reflexão de como nós passamos do adorar Deus, né, para crer em Deus e sentir Deus. Vamos encerrando? Encerrar o momento de Gavale. Rodrigo, mas não entra ainda no outro, não. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Voltando aqui, tem uma perguntinha do Edivaldo Nelson. Eu queria perguntar para você também. É fora do contexto aqui na hora, mas é dentro do contexto do programa. Está dando um bom dia. Vocês podem tirar uma dúvida? Lâmpada com sensor pode ser acionada pela presença de espíritos? Porque aqui no sítio tem umas e de noite, do nada, elas acendem. Obrigado. Aquela com sensor de presença, né? Que a gente passa, igual que no corredor tem. O corredor aqui é escuro. Quando a gente sai lá, que ele detecta a nossa presença, ele acende, ela acende. Aí você está falando de o nosso amigo, como é o nome dele, Jorge? Edivaldo. Edivaldo. Viu, Edivaldo? Você está falando de alguma coisa que seja possivelmente um efeito físico. Uhum. Né? O chamado efeito físico. Teve um caso, inclusive na minha casa, quando nós chegamos com o carro, esses dias, eu e a esposa, ficou em dúvida se era um efeito físico ou era um pássaro que passou por ali. Isso, ia falar isso também. Naquele sininho ali, né? Naquele sininho aqui. Então, eu não vou afirmar com todas as letras, é um efeito físico, né? Ou é algo material que não se enxerga, mas que os espíritos podem, dependendo da circunstância em torno de alguém que seja um médium de efeito físico, porque ele tem que tirar, ele tem que tirar de alguém aquela substância material para praticar o ato. Né? Uhum. Ele, como espírito só, não pode... Isso é uma lei sábia, né? Da divina, que não pode haver a interpenetração se não tiver uma substância humana. Isso. Então, Edvaldo, é possível sim. Né? É possível ser um efeito físico espiritual. Né? A gente está falando efeito físico, mas é efeito físico espiritual. Onde o espírito se necessita de... Se tiver um médium na casa, por exemplo, tiver um médium por ali, é fácil o espírito fazer isso. Né? E pode ser também um morcego que passa rapidinho, a gente não vê, um bicho ali que passa rapidinho, a gente não vê. Então, a gente não pode garantir que o que está acontecendo no seu sítio é um efeito físico. Mas pode ser também. Né? Geralmente, quem tem muita energia assim, que possibilita, né, propicia também efeitos físicos, são jovens, né? Também adolescentes e tudo mais, tem bastante energia que pode causar alguma coisa ou outra, né? Se tiver essa presença também, né? Não sabemos. Mas cada caso é um caso, né? Vai saber. Mais alguma pergunta, Jorge? Não, então, só ainda continuando, eu lembro uma vez que a gente estava no programa também, a pessoa falou que ela estava passando perto dos postes e as luzes estavam acendendo, né? Também, ela estava passando perto dos postes, provavelmente era médio de efeito físico, mas eu pedi para ela, ó, eu queria que você fizesse o contrário, quando você passar que as luzes estiverem queimadas, passa perto para ver se elas acendem, né? Também, para poder ver, né? Não, ele falou o contrário, ele estava passando perto dos postes, as luzes estavam apagando, estavam queimando as lâmpadas. Eu falei, puxa vida, se concentre e faz o contrário, por favor. Está cheio daí, não precisa ficar apagando para trocar a lâmpada, né? Passa perto e faz uma força para elas acenderem, em vez de apagar. Normalmente, médios de efeito físico, acontece muito dessas coisas. Acontece isso, né? Sim. Acontece. Ah, já visto, né, os fenômenos que aconteceram na Fazenda Santa Maria, lá no século XIX, né, que tinha muitos médios de efeitos físicos na Fazenda Santa Maria e tudo acontecia. Os espíritos jogavam coisa nos outros, né? Você chegava em casa com a roupa toda suja de barro, que jogavam barro na pessoa, porta e janela se abria, panela caía, batia, tudo quanto é efeito físico existia. Foi o começo de tudo. Foi a nossa Redesville aqui no Brasil, foi em Santa Maria. E o que foi detectado? Que existia muitos médios de efeitos físicos, então, mas eles não sabiam. E isso acabava acontecendo bastante, até que pararam para estudar o senhor Mariano, né, que é o tio do Olímpio Bazanufo, junto com o Frederico Peró, pararam para estudar e, estudando os fenômenos, descobriram que tinha muitos médios de efeitos físicos, por isso que aconteciam esses fenômenos aí, que não são sobrenaturais. Né? A doutrina espírita não acredita em fenômeno sobrenatural. Sobrenatural... Na doutrina espírita é o natural que a gente não consegue explicar ainda. Nelson, você falou que você queria falar mais um pouco aí sobre as... Né? Apenas um minutinho, Jorge, que é o seguinte, esse projeto Amigos Solidários do Conhecimento, que está sendo possível distribuir gratuitamente esses livros, e hoje a gente conta com cerca de 15 amigos pessoa física e 3 amigos pessoa jurídica, né? Nós vamos lançar o segundo ciclo com mais 6 livros. Aqueles que se interessarem em participar do projeto, que acredita que o conhecimento é que promove o ser humano, né? Pode nos contatar pelo e-mail, que eu pediria para o Rodrigo, se possível, não sei colocar aí, é Nelson Borges, M de Maria, Nelson Borges, M de Maria, @gmail.com. Pode nos contatar, que nós faremos como que é R$ 90, R$ 90 por mês, R$ 90 por mês durante 6 meses. Você também recebe o livro, claro, né? E se quiser mais livros para divulgar no público-alvo daquele tema do livro, a gente envia também. Uhum. O segundo ciclo, ele começa com um livro que eu já falei aqui, que é a respeito da longevidade saudável, né? É um livro que aborda coisas interessantes e a gente deu um nome até sugestivo, que você vai ser quando... Não é crescer, não. Porque você vai ser quando envelhecer. Uhum. Porque as pessoas pensam nisso só depois que tiver 60, 70 anos. Não, você tem que pensar também um pouco antes. Também depois de 60, 70, tem coisa que você pode fazer para melhorar a sua condição, né, de longevidade. O segundo livro já é um livro voltado para... a condição que nós precisamos ter em relação ao natural se chama Fitobioflix. É uma proposta nossa de vivência que nós tivemos com as plantas, e a gente traduz no livro essa vivência com as plantas, Fitobioflix, a cura através da medicina natural. Então, é o segundo livro. E depois nós temos vários temas, como, por exemplo, as pessoas que são muito enfezadinhas, né? Enfezadinha, né? E aí a gente vai... São temas de enfezadinha, de autoajuda. É do tempo... Do tempo do Zagaia, isso daí, né? Do Zagaia. O que é o enfezadinho? Então, o enfezadinho é aquela pessoa que estoura à toa, né? Aquela pessoa que estoura. A pessoa não tem pavio curto, não tem nem pavio. É o chamado pavio curto, ou não tem pavio, exatamente. A gente aborda isso em relação aos malefícios da saúde que a pessoa tem, né? Como isso influi nas doenças, que ele não sabe como é que vem, os problemas materiais e também espirituais. Por que não dizer espiritual? Então, pessoal, eu não quero me alongar aqui. Aqueles que tiverem interesse em participar, eu terei muita satisfação em tê-los no grupo de amigos solidários do conhecimento. Mas você não está colocando aí o nome do PIS, né? Só... PIX. É só o seu e-mail. Só o e-mail para a pessoa entrar em contato, né? E aí eu mando quais serão os livros, 6 livros, que será de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Né? E novembro e dezembro. Mas começa a valer a partir do dia que a pessoa quiser, de junho. A pagar a partir de junho R$ 90. Ué, mas com R$ 90 você vai publicar 6 livros? Sim, porque nós também fizemos as negociações adequadas com a editora, né, e com a gráfica. É uma gráfica, inclusive, que tem um selo de qualidade internacional, né, mas todos eles também estão colaborando. E outra coisa, você entrando no grupo, você recebe mensalmente um relatório de todos os pontos relevantes, inclusive relatório financeiro. Inclusive financeiro. A receita, a despesa. Quer dizer, a gente faz uma coisa totalmente transparente, uhum, para não ter problema nenhum. Eu espero aí que os amigos que estão assistindo esse programa tenham captado exatamente a importância de um projeto desse. E como falamos aí em resposta ao Jorge, gostaríamos que amanhã chegue a edição de 100 livros, de 1.000 livros, 2.000 livros, para nós começarmos a mudar um pouco a realidade. Se você estiver interessado em mudar para melhor a realidade que nós vivemos em vários temas. O de hoje foi agrotóxico. Em vários temas, a gente pede que você entre no grupo Amigos Solidários do Conhecimento, que vai começar em junho, né? Então, nós temos 2 meses aí, pode mandar para nós. A gente manda todas as instruções. Nelson Borges M, arroba gmail.com. Aqui o Marcos Fiore colocou, falando dos fenômenos, mas por que esses fenômenos físicos não acontecem hoje em dia, que temos câmeras que filmam no escuro e todo mundo tem celulares? Nelson, o que foi falado aqui, que foi um fenômeno de efeitos físicos. O espírito não aparece, não precisa ele aparecer. Não é o físico do espírito, é um espírito que chegou ali e fez alguma coisa para acontecer, né? Agora, fenômenos de efeitos físicos continuam acontecendo em um monte de lugar. Então, às vezes, acontece até na sua casa e você não percebe. Se você se concentrar direitinho, fica sozinho na sua casa, se concentra direitinho, fica quietinho, desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo e pede para a espiritualidade dar um sinal para você. Faz uma prece antes e pede, dá um sinal para mim se tem alguém aqui, que você vai receber esse sinal. Às vezes pode ser uma cortina que mexe, às vezes pode ser uma luz que apaga, às vezes pode ser uma chave que balança. Isso é a coisa mais natural que existe. Às vezes a gente fica querendo achar coisa assim gigantesca, né? Às vezes a gente não se contenta com o milagre que a gente faz dando um passe. A gente acha que o milagre é só se eu multiplicar pão e multiplicar peixe. E, na realidade, uma palavra, uma oração que você está fazendo para alguém, você já está fazendo um milagre também, né? É isso aí. Obrigado pela pergunta. Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Vamos sim. Vamos lá para os aniversariantes. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, os aniversariantes da semana, Rui. Então, os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Hoje, Amanda Faria Baruel, filha do nosso grande amigo Milton Baruel, que no dia 17 de março fez aniversário. No dia 24, Ademir dos Santos Rezende. No dia 26, a Érica Kajayama. No dia 27, Marcele das Neves. No dia 28, Eduardo Teixeira. E no dia 28 também, Gabriela Vieira Santos. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. A todos, um grande abraço. Quem faz aniversário amanhã é o Pedro, lá da Tendinha Banda Mãe Maria, o Pedro, filho da Vera, né? Que é a Vera que cantava com a gente lá no Grupo Castelã. Dia 26, dia 23 também, quem faz aniversário é a Janaína, lá, filha da Dona Maria Auxiliadora, lá, vizinha do Rui. A Janaína. Janaína, um grande abraço. Dia 26, quem faz aniversário é a Ronália, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, da Fraternidade Espírita Irmã Celina. E dia 26 também, quem faz aniversário é a Fia, esposa do Dinho, que ela está lá nos ouvindo agora e nos vendo lá em São Sebastião. Grande abraço para a Fia, grande abraço para todos vocês. Tem alguém aí, Rodrigo, em destaque? Dia 26 tem o meu primo, o Ricardo Heisman, que é irmão da Tatiana, lembra da Tatiana também? Ele é espírita também, frequenta o Centro Espírita. Então, estou fazendo aniversário dia 26 agora. Vamos lá para os sorteios? Eu preciso aqui preparar ainda, que eu não preparei ainda. Você quer continuar o bate-papo aí enquanto estou preparando o sorteio aqui? Vamos lá. Nelson, então, só repetindo, né? O Nelson deixou o e-mail aqui, nós colocamos o e-mail no WhatsApp. Se você quiser participar desse projeto junto com o Nelson, como ele falou, nesses 6 livros que vão ser lançados, você pode participar doando R$ 540,00 dividido em 6 vezes, dá R$ 90 por mês. Isso você mesmo. Pode dar. Isso mesmo. Se quiser também dar R$ 10 mil, ele aceita, que aí ele faz mais tiragem, né? Não tem problema. Claro. Né? Ô Jorge, eu vou dar também o WhatsApp, que às vezes é mais fácil da pessoa. Mais fácil. Entrar. Uhum. É 12, né? 992074949. 992074949. É o WhatsApp, se você preferir por aí, né? Só dá um recadinho lá que a gente dá todas as instruções para você se tornar um participante do Amigos Solidários do Conhecimento. Né? Bacana, Nelson. Então, quem quiser ir, então o Nelson deixou o celular 99207-4949. 99207-4949. Dando um abraço também para a Yolanda Gazona, nossa irmã Yolanda, dando um bom dia aqui lá de Uberaba. Tamo, Tico e Teco, que sempre entra aqui com a gente, está ligadinho com a gente sempre, fazendo as citações, que sempre colaboram com a gente aqui. A Neuza Alves já tinha falado. Né? Todas as pessoas. Deixa eu falar da Vera, a Vera Lúcia Batalha também está ligada. Vera, já estou com a apostila do livro imprimida já dentro do carro, carregando para na hora que eu encontrar com você, entregar para você fazer a revisão para mim do livro Das Sombras ao Alvorecer, né? Que é a segunda edição, e você vai fazer a revisão para a gente, está muito legal. Na hora que eu encontrar, ou então qualquer hora eu dou uma ligadinha para combinar, para levar para você. Tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Vamos sortear primeiro o bingo, tá? Depois a gente sorteia os livros, tá? Então a gente dá bingo. Muita gente ligou para participar aí? Ligaram para participar. Então o bingo, que dia que é, Rui? O bingo, qual dia vai ser? Vai ser dia 29, no próximo domingo, a partir das 14 horas, na APVE. Uhum. Com água gelada, ar refrigerado, estacionamento seguro lá. Legal. Então vamos colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu só ir para... Tá. Então, rufem os tambores, né? Então vamos lá para o sorteio. Vamos colocar o som. Vamos ver se sai. Esses são os dois bingos, né? Dois ingressos por bingo. Dois ingressos. Dois de uma vez, não, né? Um e um, né? Não, ele já pega as duas pessoas aqui. É. Aí, então acho que foi só um. A Vera Parodi ganhou um. Tá. Aqui é Vera. É que saiu um outro aqui sem o nome. Devia ter um espaço ali. Vamos de novo, então. Vamos para outro. Sortear sem repetir o resultado. Vamos lá. Não faltava. Você devia deixar repetir, que se a Vera saísse, ela pegava dois e levava. Ué. Já pensou? Você só disse que de um raio não cai em dois raios não cai no mesmo lugar? Então. Vamos ver. Ali. Maria Segredadora. Agora saiu duas. Agora saiu as duas. Aí você já dá o livro pra Cleide. Não, aí não. Aí era pro bingo, né? Era pro bingo. Era pro bingo. A Cleide ganhou a semana passada. Tá, então a Maria Auxiliadora levou então o bingo. Uhum. Agora vamos. A Maria Auxiliadora é lá da Vila Maria? Deve da, ser. Da Janaína, né? A mãe da Janaína, né? É da Janaína. Então, é da minha rua. Isso, então, agora tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Então deixa eu preparar o livro agora aqui. Uhum. Vamos lá. É um livro. É, mas eu preciso preparar aqui só um minuto. É um livro. Né? São dois. Mas vai sortear os dois já hoje? É o feminicídio e o agrotóxico. Ah, são dois diferentes, tá bom. Legal. Vai. Já pode colocar as duas pessoas aqui já direto também. Deixa eu mostrar aqui os livros, né? Uhum. O feminicídio e o agrotóxico. Qual vai ser o primeiro? Da primeira pessoa? Primeiro do programa de hoje, agrotóxico. Tá, então. A primeira pessoa que aparecer vai ser o agrotóxico. Copiar, deixa aqui, colocar a lista toda. Bastante gente ligou pra gente. 155 pessoas ligaram pra ganhar o livro do Nelson. Olha só. E manter as mesmas pessoas também, porque todos disseram que queria livro também. Ah, então tudo bem. Então vamos manter todo mundo. Ah, então vai lá. Peraí, sorteio de. O negócio tá muito demorado. É. É porque aqui tá mais lento. Olha lá, vamos lá. Vamos lá, rufe os tambores. Janaína e João Ramalho. Nossa, Janaína. Aí, ó. A Janaína. Mãe e filho. Janaína, aniversário dela. Aniversário da Janaína? Uhum. Legal. Então tá aí. Ótimo. Parabéns. O João Ramalho mora aqui em São José também? João. Não, de João Pessoa. Você já levou um livro pra ele? Né? Então, pessoa, vai lá entregar pessoalmente. O Silvio vai dar um jeito de entregar para você, João. E a Janaína, vai o Rui um... leva. O Rui leva da Janaína. Leva da Janaína e auxiliadora. Ramalho, depois a gente pega o endereço e o Silvio coloca lá, né, Silvio? Isso aí. Legal, João. O João, só lembrando. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter as coisas. Janaína a gente dá o feminicídio, certo? Uhum. E o João Ramalho a gente dá o do agrotóxico. Oh. Perfeito. Vamos lá para... Eu preciso convidar, fazer um convite aqui, porque a Vera está nos ouvindo, de pessoas que queiram ser voluntário na Fábrica do Bem, que tem um local onde eles estão mostrando os produtos que são feitos, são comprados, né? Então, a Fábrica do Bem, a Vera Parodi, mais umas meninas que organizam e que tocam para frente. Quem precisar de mais detalhes, é só falar com a Vera Parodi, né? Legal, então vamos para a hora da dica. Então, Nelson, qual é a sua dica de hoje? A dica é que as pessoas possam refletir sobre o tema, né, do programa de hoje. E não importa o campo no qual ela vai buscar conhecimentos. O importante é buscar conhecimento. Ah, mas eu tenho 80 anos já, eu tenho 70 anos, já estou com... Não quero... Engano, porque se o espírito é eterno, se você acredita que você é eterno, a não ser que você não acredite que é eterno, se você acredita que é eterno, o conhecimento é válido em qualquer idade. Busque conhecimentos e cresça, mas com ação, haja. Obrigado, Nelson. Podemos encerrar, Rodrigo? Vamos, vai falando aí mais que agora eu vou subir a inteligência artificial aqui. A imagem. Ah, tem a imagem pra gente mostrar, exatamente. É. Mas vai conversando aí que enquanto eu vou subindo ela aqui. Eu estou atrasado aqui. Nelson, o próximo livro então, qual que é que você está para lançar agora? Vai ser o primeiro da outra série, né? Não, o próximo agora é o sexto. É o sexto dessa primeira série. Dessa ainda. Primeira série e o sétimo dessa primeira série. Ainda tem dois. Até maio, isso. O primeiro agora, o que vai ser lançado após o agrotóxico, é Terapia Portas da Superação. Uma inovadora proposta para dependentes, para tratamento de dependentes químicos. É uma proposta polêmica, sem dúvida, mas nós estamos aí com a cara para bater, porque vivenciamos muitos anos com a condição, né, de entes queridos que estavam mergulhados nessa condição de dependência química. E o outro livro, próximo para maio, é o livro Academia da Alma, 30 exercícios para a sua evolução espiritual. E o segundo ciclo, Jorge, se você me permite, rapidamente aqui, eu vou só colocar... O segundo ciclo, ele começa com aquele do envelhecimento. O segundo livro, na realidade, tem a ver com o que o nosso amigo Rodrigo falou aí, é Ultraprocessados, um grave perigo para a saúde pública. O terceiro livro, que é o Fitoblux, como eu coloquei aqui. E o quarto livro é o Enfezadinho Mal-Humorado? Enfezadinho Mal-Humorado? O custo invisível disto para a sua saúde. O terceiro livro tem muito a ver com a cidade nossa aqui, mas também com a evolução que a Petrobras está dando. Petrobras Revap. A solução chegando com o poluiduto, que foi a proposta que... Nós falamos no programa passado. Isso, exatamente. E o último livro, que seria em dezembro, Sou jovem e estou com muitas dúvidas existenciais. O que fazer? Esse é o último livro. Então, todos são temas de interesse do dia a dia nosso, polêmicos alguns, né? E que a gente gostaria que os amigos colaborassem participando do projeto Amigo Solidário do Conhecimento. Ah, e tem uma coisa. Aqueles que autorizarem, aqueles amigos que, ao nos beneficiar com 90% em seis vezes... R$ 90. R$ 90, seis vezes, dá R$ 540. Nós colocamos o nome com a autorização, né? Como esses aqui, por exemplo, esses livros que já estão, o nome na primeira página do livro. Para ficar ali. Letra normal ou de ouro, Nelson? Porque se for de ouro, eu vou querer participar. De ouro. Pode ver que é letra de ouro. Então, todos os que autorizaram nesse livro aí já estão. O nome da pessoa aparece lá, mais do que justo, porque ela está ajudando numa campanha, num projeto muito meritório sobre o ponto de vista da evolução de quem ler o livro. Bacana. Vamos lá, Rodrigo. Vamos. Está aí já a imagem criada pela inteligência artificial sobre o tema de hoje, né? Olha aí, Nelson, o que você achou? Muito legal, muito legal. É plantar mesmo, é isso mesmo. E o livro ao lado ali. Parabéns, viu, Rodrigo? Parabéns. É o conhecimento parabéns, ali, né? Parabéns. Se der para mandar no meu zap, eu agradeceria. Mano, sim. E vamos lá para o resultado do sorteio, né? Quer dizer, o resultado da enquete que a gente fez. Uhum. A gente só colocar aqui que eu não estou aparecendo. Tá aí. Então, lá. Quem entrou aqui e participou foram 91 votos que responderam: a sua busca por conhecimento espiritual já te causou distanciamento de pessoas próximas que não pensam iguais? 66% falaram que sim, acha que sim, e 34% acha que não. Né? Então, aí a gente comenta agora também sobre isso, né? Se essa busca aí de conhecimento espiritual acaba afastando certas pessoas, né, da nossa convivência. E no WhatsApp, a gente teve aqui participação também. Nos votos, quem está aqui no nosso WhatsApp também pode participar. E 47 pessoas falaram que sim e 25 pessoas falaram que não. Tá? Então, esse foi o resultado aí da nossa enquete hoje aqui no YouTube e no WhatsApp. E já aproveito e já agradeço a participação de todos vocês e deixo o convite para o próximo programa às 8 horas da manhã. Bacana. Vamos encerrando aqui também, agradecendo a todos pela participação, agradecendo ao nosso irmão Nelson Borges por mais essa colaboração aqui conosco no programa, que ele é também um dos colaboradores aqui, né, com seus conhecimentos, sempre trazendo para a gente. E vamos encerrando com a mensagem hoje do dia. Hoje é o dia 22 de janeiro, do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que diz assim: o mundo é o que somos, a sociedade é o que fazemos dela. A consciência coletiva é o espelho de nossas próprias inclinações, onde se retratam as virtudes e os vícios de cada um. Emmanuel, livro roteiro psicografado por Chico Xavier, capítulo 17, Na Jornada Comum. Rui, quem nós teremos a semana que vem? A semana que vem, espero que funcione direitinho nossa rádio, porque nós vamos receber aqui o Hélio Ribeiro. Isso, que da outra vez. Os desafios da reencarnação. Se o Hélio chegar e o programa não funcionar, o pé frio é ele, a gente não chama mais. Né? Foi da outra vez, estourou a fonte, estourou no break, estourou um monte de coisa aqui, né? Então, é ver você que... Você vê efeitos físicos, né? Efeitos físicos do Hélio Ribeiro. Também existem defeitos físicos, né? Não é só efeitos físicos. Eu quero aproveitar também para convidar o pessoal espírita, que no dia 15 de abril nós vamos comemorar o dia de Allan Kardec lá na Câmara Municipal, onde nós teremos o Perry, que vai fazer a palestra, e será uma noite agradável, e nós vai ter comes e bebe, viu, Jorge? Isso, eu não vou poder ir, que é meu dia na casa da Marcela, eu não posso faltar lá, que a gente dirige o salão, né? Mas lembrando que o Perry, ele é O Perri, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, já esteve aqui conosco. E já esteve aqui no, já teve no nosso programa, né? Então, está aí o convite para que a gente possa lotar a Câmara de Espírita no dia de Allan Kardec. É uma lei municipal feita pelo Aloysio Petitti, né? Mas é lotar de espírito encarnado ou desencarnado? Não, sempre vai bastante gente, né? Tanto faz. Principalmente por causa do salgadinho. Ele falou que tem salgadinho. Ah, é. Isso atrai. Salgadinho tem que ser encarnado, né? Para desmaterializar, né? Fazer sessão de desmaterialização. O Rodolfo, que deve estar nos ouvindo, então... Ele que se prepare com o salgadinho para não ter problema como teve o ano passado, né? Nelson, para suas conclusões finais, meu irmão, muito obrigado por tudo isso. E a prece de encerramento para a gente, por favor. Ok, eu agradeço aqui a todos esses amigos, amigos próximos aqui do Vivência, assim como também a sua audiência, e como diz o nosso amigo Rui, a sua audiência, a sua paciência, né? Mas espero ter contribuído com alguma reflexão a respeito da importância que é a gente estar preocupado em qualquer momento de que tenhamos mais conhecimentos úteis, né? E vindo esses conhecimentos, nós ajamos, tenhamos ação para que a gente possa, aos pouquinhos, ir evoluindo e saindo desse nível de imperfeição que cada um de nós se encontra, cada um do seu jeito, mas o importante é o esforço para tal, né? Fazer a prece, amigos. Pedindo para o Nelson fazer uma pequena prece de encerramento do nosso programa no dia de hoje. Bondosos amigos que aqui também estiveram conosco do plano espiritual, nos intuindo, abençoando a todos, nós agradecemos imensamente de coração e que possamos ter contribuído com nem que seja uma estrela do mar que jogamos, mas que a espiritualidade a ela compete sempre um fator maior para que as pessoas possam realmente apreender aquilo que seja útil para cada um. Amigos da espiritualidade superior, agradecemos mais uma vez, dando forças a todos dessa equipe e a todos que estão nos assistindo. Assim seja. As batidas do teu coração, tua voz me dizia que eu devo seguir e nunca deixar de sonhar que todos os caminhos do mundo têm flores, também têm espinhos. Vivendo é que a gente aprende a importância de amar. Viagem a caminho da luz, o homem nunca soube entender. A estrela muitas vezes distante se perde, já não quer mais viver. O mundo